Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. E eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. Eu sou o Dante. E eu sou o Presto. E hoje a gente tá aqui com todo mundo reunido pra comemorar o Trip View 50, né? Chegamos ao 50º Trip View, tá praticamente um ano, né? Uou! Mas Trip View pra caramba. Trip View, Trip V. Nossa, E as piadas continuam no mesmo nível. Quando os Trip Views Classic eram juntos com os Trip Views atuais, a gente chegou até os 50, né? Depois a gente fez aquele desmembramento e tudo mais. Aqueles dos Infinite Trips. isso é da concorrência, não pode. Então agora, considerando só Trip Views, nós chegamos no programa 50 e pra comemorar, a gente vai falar do Homem-Aranha 2, o filme, igual a gente fez do primeiro filme, né? Mas o Homem-Aranha 2 que vale, que é do Dr. Octopus do Sam Raimi. Os dois são bons. Suspeito que o Presto não gostou do espetacular Homem-Aranha 2, né? Eu tinha essa leve impressão. Aproveitei que eu ouvi um pouco antes da gravação, eu tirei um cochilo ali pra não dormir durante o filme. É o extremo oposto aí, os dois, né? Então, e da mesma forma que a gente fez no Homem-Aranha 1, a gente fez também no Espetacular Homem-Aranha 1 e nos Trip Views do desenho Espetacular de novo, né? Espetacular Spider-Man. E que a gente vai fazer daqui uma semana no 100, aí sim vai ser o que vale. Viva! O que a gente faz basicamente é todo mundo dá o play junto no filme, a gente vai assistindo o filme e comentando. Então, quem quiser assistir o filme com a gente pode dar play no mesmo momento que a gente vai dar. Se não quiser ver o filme, é só ouvir como um podcast mesmo, né? Fica o áudio do filme dublado ali de fundo, baixinho. Só uma coisa, parecida com assistir o filme com comentários de diretor, ao invés de ficar comentário de um monte de palpiteiro, né? Exatamente. Então, pausamos aqui o filme. A gente até tentou chamar o Sam Raimi, mas ele não quis vir. Chato pra caramba. Nós pausamos o filme aqui exatamente no iniciozinho, que é enquanto a tela ainda tá preta ali, na hora que mostra o emblema da Colômbia, aqueles negócios tudo, né? Colômbia da Liberdade, eu já falei. Então, e a gente parou aí, que é justamente onde começa a música de abertura do filme, né? Então a gente vai contar 3, 2, 1, play, e na palavra play todo mundo clica junto. Beleza? Isso, é 1, 2, 3, aperta, não 1, 2, 3, play e aperta. É, aperta junto com a palavra play. Sempre lembro de marca mortífera nesse diálogo. Sim. Eu também. E a gente sempre comenta isso. Pois é. Eu acho que nem precisa falar onde encontrar o filme, porque saiu tantas versões desse filme, né? No post aí tá listado o máximo que a gente conseguiu lembrar de versões desse filme pra comprar. Aliás, tá todo mundo aí com 2.0, 2.1 ou 2.5. Era isso que eu ia falar, tá todo mundo com a versão 2, né? Minha eu tô é com a 2. Eu comprei de uma locadora até. É, eu tô com Homem-Aranha 2. Eu tô porque com... a 2. Tá 2.1, não. A 2.1 tem 16 minutos de filme útil. É, a gente vai perceber quando chegar lá. Não, o meu é só 2 também. É, pelo que eu sei, é um que eu comprei da locadora. Esse aqui não é de locadora, não. Eu só, já que você falou, o 1 e o 2, eu acho que eu comprei na locadora, ou o 2 e o 3, não sei. Mas eu ganhei um box que tem os 3 também. Enfim. Isso, esfrega na cara, vai. Mas eu ganhei. Tem que comprar o Blu-ray ainda. Eu comprei. É, então. Vocês esqueceram de chamar o Tobey Maguire, né? Ele vai ficar chorando depois. A gente chamou, mas ele falou que tava com dor nas costas e. Podemos fazer a contagem, então? Não, espera só um pouquinho. Contagem, mas eu achei que vocês estavam em Betim. Olha só. Geografia. Isso que é uma piada regionalista. Pois é, né? Ao extremo. Ah, não. Extremo é outra cidade. O cara estudou Minas Gerais pra poder fazer piada. Ah, não precisa estudar, é só saber. Ok, então vamos fazer a contagem. Todo mundo com ou o controle remoto na mão ou o mouse em cima do play. 3, 2, 1, play. Colômbia da Liberdade, Mag? Sim. Já tá tocando sirene? Não sei. Eu gosto muito quando eles ficam. Que eles brincam com esse logo, que nem no MIB, que faz seu flash de apagar a memória. Sim. Uhum. Na Fox eles fizeram isso no filme dos Simpsons, que aparece o Ralph lá. Ralph, achei o máximo aquilo. Ah, esqueci que não tem legenda em português no meu. Ah, por quê? Você importou ele? Ah. Cara, o engraçado é que o box, o 1 e no 3 tem legenda em português e áudio, nesse daqui não tem. E é o mesmo box. Essa é igual... entrada que eles fizeram com o símbolo da. Formando o nome da Marvel com revista, acho que começou no Homem-Aranha, não foi? Foi. Não lembro, depois... eu não sei dizer. Ou foi no Homem-Aranha 2 ou no X-Men 2. É porque depois a DC pegou isso também. A DC, né? A DC não, eu acho que a DC já tinha visto alguma coisa nesse naipe quando eles fizeram o filme do Juiz Dredd. No filme do Juiz já tinha? Se eu não me engano, tinha. Porque eu tive o desprazer de assistir esse filme no cinema, né? Do Stallone. É que já faz tempo, né, pô? De quem que é essas artes? Claro, eu ia até comentar que eu ia falar que era dele. A segunda melhor parte do filme. Cara, desenha demais, né? Muito fantástico, né? Pra quem não assistiu o primeiro filme, é o resumão aí. Acho que esse resumo ficou melhor do que eles fizeram o resumo no terceiro filme. Assim. E ele conseguiu até tirar a cara de bobo do Magalho. Com esse Homem-Aranha que apareceu aí, dá pra você saber que é da Alex Foss mesmo, né? Muito característico. Justo, né? Eu vou falar que eu gosto mais do conceito de que a lente é espelhada do que branca, pra falar a verdade. A Mary Jane ainda era bonita no primeiro filme, dá pra você ver. Depois no segundo ela ainda tá bonitinha, no terceiro é que ela embarangou de vez e ninguém sabe explicar como. Ela ainda tá pegável. É tipo o Mark Hamill lá no Star Wars, que de um filme pro outro ele apareceu todo diferente porque sofreu um acidente, não, né? Achei que você ia falar que de um filme pro outro ele ainda tava pegável. Pelo amor de Deus, não, né? Você falou isso aí, ô Magari, do filme, legenda em português, o outro não, tal. Aquela maleta lá dos Vingadores que eu comprei, é a mesma coisa. Alguns acho que ele sai pegando e jogando no mesmo box, nem olha isso. É um negócio bem planejado, construído com cuidado e carinho, gente. É porque o que é lançado lá fora, os caras não tem tanta preocupação assim de. Ah, tem que ter legenda em português. Isso. Principalmente naquela época, né? Pois é. De um tempo pra cá que começou a ser meio geral, né? Assim, pra economizar na produção, vamos dizer assim. Aí eu falei isso. E no box que tem na Itália, é exatamente o contrário. No 1 e no 3 não tem áudio nem legenda, e no 2 tem. Aí compra o 2 italiano depois, então. E ela não pode fazer parte dessa vida. Você tá falando no DVD ou Blu-ray? Ou Blu-ray. Tem um trabalho a fazer. Emma. Ah, não, pensei que era Emma. Stone. E também tem trabalho. A motoca. Está atrasado, está sempre atrasado. Me desculpe, senhora Ziza, que houve um tumulto. Outro tumulto. Tá, a gente precisa comer. Ele nunca trabalhou entregando pizza. Uma descaracterização completa do personagem. É errado. Apareceu um policial, só pode aparecer mais dois. Mas era legal no jogo as missões que você tinha que entregar pizza. Ia tocando tarantela no fundo. Pizza Yurt. Você é um cara legal, mas vacila de vez em quando. Esta é sua última chance. Eu não preciso falar de novo, né? Que como a gente tá vendo junto aqui e tal, a gente não vai ficar falando duas horas sem parar, né? De vez em quando a gente não vai ter comentário nenhum pra fazer. Não tem o que ser dito, né? Só que de vez em quando eu sinto meu nome aí, senão eu posso estar cochilando aqui. Magari, você não pode ser contra o romantismo mais, não. Eu posso. Ô, Presto, você sabe por quê, né? Não, na verdade, não. Porque no último Tweepcast, o Magari e a Renata declararam que estão namorando. Ah, nossa. Pra quem não tiver ouvido o programa, aí, ó, primeira mão. Segunda mão, na verdade, porque são no Tweepcast. Pois é, eu estou namorando. Não mudei minha opção sexual pra gostar de romance. veja, peraí. Silêncio. Ele roubou o cara das minhas. Uau, uma piada no filme do Homem-Aranha. E não foi feito pelo Homem-Aranha, claro. Já seria que pedi demais. Mas tem piada no filme. O problema é que é o Homem-Aranha que não solta as piadas. Pois é. É o único problema. O Garen roubou as pizzas do cara, velho. Que sacanagem. Óbvio que você vai ter. Um cara entra com um monte de pizza e o Homem-Aranha segue as pizzas, é porque o Garen roubou a pizza, ué. Pois é, ué. Criança. Ele não brinca. Ele vai ficar balançando por aí, deve dar fome. Até logo. ele roubou pizza, depois ele pega a pizza aberta e leva pro cliente. O cara vai dar uma mordida, ele rouba a pizza do cara. A roupa. Ele come a pizza cheia de teia, né, lá, porque ele pega a pizza. Se ele esperar uma hora, não. Aí eu vou fazer o comentário que eu já fiz antes dessa cena. Porque como eu assisto a série Bones, eu sempre me assusto ouvir a doutora Brennan de recepcionista num prédio. Pelo menos você se assusta com alguma coisa. Eu me assustaria de ver o cara da pizza sair do armário de... Também, né? Do nada, né? Tipo, mano, não, depois ela vai investigar isso. Isso não pode. Agora entrar na Oscar é proibido. Cara, tem que ser muito desajeitado, né? Você nunca fez isso. Aí já temos a primeira derrota do Homem-Aranha, né, pro armário de vassouras. Olha, ela tá usando uniforme negro. Tá certo, é verdade. Um uniforme negro, né? Será que ela é easter egg? Será que ela é a Cloveco? Será que ela é Cloveco? Easter egg já pra preparar o caminho pro terceiro, né? A promessa de entregar o pizza do Juno no horário deve ser cumprida. Ah, não estou com a versão 2.1. Isso não significa nada. Se tivesse, não estou com a versão 2.1. Porque se tivesse, tinha a cena dela falando pelo elevador dessa vez. Me dá mais uma chance. Cara, é muita cara de bobo, né? Então, tirou o distintivo dele. Eu estou me segurando para não falar, para não falar isso. Eu achei agora que o Clarim poderia mostrar um outro lado de Nova York. Ele levou um monte de fotos tiradas daqueles porta-retrato que você compra, sabe? Não, e convenhamos, o cara também é querido demais com o jornal público essas fotos, né? Pois é. É foto artística ali, né? O senhor botou a cidade inteira contra ele. Tenho muito orgulho disso. Olha, tire. Pelo menos ele trabalha nesse filme. Já é um começo. Mas o outro ele também trabalha, só não mostra. Você vê que ele mandou um e-mail pro Jameson no outro, pô. Ah, mas não é suficiente. É a... Quer que ele faça o quê? Mande um rolo de filme pelo correio? Ele quer, não mostra nem ele tirando foto. E esse filme tem outra coisa legal que é o Joxer da Xena. O irmão do... Eu ia falar o termo técnico pra isso aí, mas esqueci. Nepotismo. Isso, nepotismo. Oh, mas os filmes do Sam Raimi é tudo nepotismo. É, sempre tem ele. O Bruce Campbell, que sempre aparece. Tem o carro do Sam Raimi. Parece todos. Quem faz a Betty Brant é aquela atriz da... É, que agora tá nos Jogos Vorazes lá. Eu não assisto Jogos Vorazes, mas ela é gatinha. Pagando bem que mal tem. No Jogos Vorazes você não ia achar ela gatinha, ela tá estranha. Elizabeth Banks. Isso. Tá com uma barba, qual é? Não, tá com uma peruca escrota. Ela parece uma boneca de porcelana. Eu, hein? Essa cena aí que o... Não sei se é o diretor... É, o Sam Raimi. Que dá uma... Ah, é, ele que dá... Ele que deu uma paulada na cabeça, não é? É muito sacanagem, né, velho? Desse daí é ele. Pra onde tava indo? Ah, o coitado. Não, a maior sacanagem é coitado essa. Coitado iludido. Coitado iludido. No próximo filme você vai. No próximo você vai. Então, o próximo vai ser o lagarto, hein, mas não é você. Isso que até levar uma trollada, né? Esse nunca mais trabalha com o Sam Raimi na vida, cara. Nem na Sony. Ainda deve seu trabalho sobre fusão nuclear. Eu sei, tô planejando escrever sobre o Dr. Otto Octavius. Planejar só não basta nessa universidade. Planejando escrever sobre o Dr. Otto Octavius, aí todos os fãs dão aquele pulo na cadeira, né? Tipo, isso aí. Eu reprovo você. Ó, viu? Foi por causa disso que depois o Octopus teve que voltar à faculdade. O Connor falou com o Peter aí que ele não pode dar mais uma mãozinha pra ele. Nossa. Ia fazer muita falta, né? Surpresa. Que surpresa, hein? Tem três pessoas em casa. Todo mundo que conhece. É três pessoas, uma é a tia dele. Todo mundo que realmente gosta dele. E uma vai tentar matar ele logo mais. Não, não, todos que gostam dele, exceto um que na verdade só considera muito, mas não chega a gostar. É o único que atendeu o telefone, né? Olha, eu acho que ela já enfiou um pouquinho nesse filme. Ah, já. Não, não, do primeiro pro segundo ela já dá uma embarangada, mas ainda tá catável. Dá uma embarangada, é muita sacanagem, né? É engraçado que ela embarangou, mas se você pegar as fotos, você não consegue explicar a diferença. É isso que é esquisito. É o cabelo. Porque no primeiro ela tá ruiva, aí ela... É, ruiva, tá qualquer não coisa. Dizer. Aí no terceiro ele já tá loira. Ah, tá, tudo ótimo. Eu vi um filme que ela apareceu esses dias, Jumanji. Eu não lembrava que era com ela criança. Nossa, filme novo. Eu também vi um filme que ela apareceu outro dia, Entrevista com o Vampiro. Ela era um pouco mais nova, né? Não, é a mesma época, mesma época. Tem uma amiga minha que fala que ela tem uma certa inveja da Kirsten Dunst, porque o primeiro beijo da Kirsten Dunst foi com o Brad Pitt. Mary Jane, pode me ajudar aqui? Engraçado que a gente tá falando isso. Esse filme é de 2004, né? O Entrevista com o Vampiro, o Jumanji e tal, é uns 10 anos antes disso. Não é tanto tempo, né? A gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo que 10 anos é pouco tempo. É, vê como é que ela tá hoje em dia pra ver. Nunca mais vi nenhum filme dela. Eu falei que 10 anos é pouco tempo. A propósito, faz 10 anos que esse filme saiu também, né? Pois era, isso que eu ia falar. Quero que a gente seja amigo, Harry. Quero que vê como ela tá hoje em dia. Não, o último que eu vi foi Melancolia. Eu não vi. O Harry tá um pouco chateado aí, né? Porque o Homem-Aranha matou o pai dele. É o meme Harry chateado. Ô, Mônio, você falou que o único que tá aí e tal, o Harry que nem gosta tanto dele, assim, na verdade, ele tá quase odiando o cara, né? Na verdade. Só porque o cara não tira, não entrega o outro que tira... Só porque o cara não entrega o Homem-Aranha que matou o pai dele. Vai entender, esse é motivo pra odiar alguém? Ah, você me lembrou aquele cara, o cara lá do... Escolhido do professor Raimundo, o cargo lá. Esqueci o nome. Te amei. Meu Deus. E daí? Por um instante, eu vou ter alguns anos de tempo. Te amei, tava muito com o Dante. Te amei, tava numa aventura com o Doutor Estranho agora há pouco. Caia morto, molho. Tá bem. É claro. Pode ir pra casa. E tenha cuidado. Não gosto de você andando com essa lambreta. Não é nem motoca, é bicicleta com motor, hein? Você também tem bom senso e sabe que motoca é uma palavra horrível. Eu vi. Ah, meu Deus. Você viu? Pois é. Bom, estou atrasado. Todos estão. Não quero mais falar sobre isso. Estou cansada. É melhor você ir para casa. Tome. Querido, feliz aniversário. Você precisa mais do que eu. Não, eu não posso aceitar. Tem que aceitar. Pode aceitar esse dinheiro de mim. Pelo amor de Deus, não é muito, mas aceite. Não se atreva a deixar isso aqui. Me desculpe. É que eu sinto tanta falta de seu tio Ben, Peter. Você acredita? Não, estou discutindo aí, né? Vem, discutindo não, estão conversando. Estou lembrando que o tio Ben morreu. Lembranças felizes. Eu penso comigo mesma. Às vezes ela pensa. Só às vezes. Se eu achasse o responsável pelo que aconteceu, eu não sei o que eu faria enquanto seguro o colarinho do Peter. Ela tá falando isso, né? E dá um beijo nele, estilo poderoso chefão, né? Quase que o Peter foi pro saco. Olha lá, foi pegar a faca, lá. Coitado, foi pegar o papel alumínio. Esses filmes não são fiéis. Ela não fica doente nenhuma vez. Caracterização de personagem. Mas ela vai pro hospital quando o Norman assusta ela lá de vez. Isso não é ficar doente. Não, mas já é alguma coisa. Oi, ainda tá aí? Pelo menos mostrar ela no hospital. Vi você no outdoor da rua Blinker. Não é esquisito? Eu fico no Amazing 2 também mostrou ela falando sozinha lá no hospital. Posso te ver todos os dias. Ah, é verdade. Tá falando com a tia Ana pelo comunicador. Uma cena bem parecida com a do primeiro filme, aí dos dois conversando, né? Puxa vida. E curiosamente foi colocando o lixo pra fora de novo. Isso, e o Magari tá com raiva agora, porque tá tendo uma cena romântica ali. Eu tava vendo quanto é que tava o jogo do. O Peter parece que tá com conjuntivite nessa cena, né? É que ele pingou um negócio no olho pra chorar, porque ele. Interpretação não é o forte dele. O Keanu Reeves também não é o forte dele na interpretação, mas Matrix é bom pra caramba. É o filme que é bom, não é a interpretação dele, essa então, é a questão. É, sim, sim. É uma coisa meio Nicolas Cage, que só tem uma expressão facial, mas ainda assim trabalha bem pra caramba nos filmes. Não fale do nível Nicolas Cage. Ele só não sabe escolher muito bem os filmes que faz, mas... Não, ele faz qualquer um que joga na frente dele, ele aceita, cara. Sim. Ele não tem muitos critérios pra selecionar. Por isso que eu gosto dele, ele se diverte no que tá fazendo. Olha lá, cara de bobo. Caramba, velho. Tá, mas isso é o padrão. Não, não, aí... Que exagero. Ah, mentira. Ele vai derreter, ele vai derreter. Não, isso aí é o magro. Feliz aniversário. Cadê o beijo de feliz aniversário? Agora ficou. Agora só beijo ele com... Me surgiu uma dúvida. Eu tô saindo com alguém. Alguém sabe qual é a data de aniversário você do Peter? Você quer dizer com um namorado? A tia May sabe. Oh. Eu tô gostando dele. Tá vendo? Nunca falaram nos quadrinhos, né? Talvez, talvez sim, mas eu não lembro. Nada não. Magari, agora tem um negócio que você isso não pode é negar. Sério? Que o senso de responsabilidade dele manteve ele longe da Mary Jane tempo pra caramba nesses filmes. Hã? Ah. Dois anos, pelo menos. No Amazing Spider-Man, demorou até a próxima aula. É? Nesse daí, não. Dá pra você ver que passou um tempo e tal. Vou estar lá. Apesar de ter o romance... Agora, independente, eu comecei a falar pro Magari, mas falando em geral, apesar de ter o romance aí, ele levou esse senso de responsabilidade a sério, né? De que ele não pode ficar com ninguém, senão a pessoa vai sofrer e então. Tal. Diferente do primeiro espetacular, né? É verdade. É o senhor Ditkovic? Pensei que era o senhor Barriga. Paga aluguel. Oi, como é que é? Eu vou... Receber essa semana e... Está um mês atrasado de novo. De novo. Prometo que assim que eu... Se alguém comesse promessa, minha filha seria gorda. Nossa, haja biscoito aí. Haja biscoito. Desculpas não pagam aluguel e não tente sair daqui escondido de mim. É verdade. Ouvidos de gato e olhos de rato. Ah. Você viu, né? O cara deu em cima do Peter. Nossa. Cara, que família, né? Coisa que deprimente que é esse apartamento do Peter, hein? Ah, triste, né? Uma coisa, já passou a cena, mas acho que a foto da Mary Jane que aparece ali na cabeceira da cama dele é a foto do primeiro filme que ele tira. Foi a única vez que ele conseguiu tirar foto dela. É. Ela não deixou mais. Apesar que se tem no outdoor, deve ter na internet. Né? Ou não, né? Também, 2004. Ó, mais uma piada, hoje. Hein? Da porta, doutor, que ele fez. Prêmio Nobel, Otto. Oh, meu Deus. Nobel. Tudo está ligado ao Oscar, que filme lixo. Não é pelo prêmio. Quem é esse rapaz? Não necessariamente, né? Quem eu te falei. Na escola me ajudava nas aulas de ciências. Peter Parker, senhor. Agora, é aquele negócio, né? Filme, as coisas precisam ser interligadas. Sim. Eu estou falando de ironia. Mas, ó, mas o Alfred Molina tem um temor meio superior, hein, em relação ao Peter Parker. É um ator superior, já começa por aí. Se for assim, qualquer um é superior a esse Peter Parker. Seu amigo é um jovem interessante. Eu não vou tomar muito seu tempo. Parker, agora me lembrei de você, aluno do Cornos. Ele me disse que é brilhante, mas que é preguiçoso. Tome. Mas vou melhorar. Ser brilhante não é o suficiente. Você tem que trabalhar. Você precisa se tornar superior. Inteligência não é. E deve ser usada para o bem da humanidade. Se eu estivesse em seu lugar, Peter. Então, é isso. Os dois falam, se eu já vou... Os dois falam, se eu fosse você. Ao mesmo tempo, né? Pô, já tem um pouco a comentar no filme. Vocês aí querem me tirar as partes? O que mais? Um aumento exponencial na produção de energia. Um grande volume de energia. Como um sol eterno fornecendo energia renovável para o mundo inteiro. Tem certeza de que pode estabilizar a fusão nuclear? Peter, o que nós conversamos na última hora e meia é o trabalho da minha vida. Claro, eu sei as consequências de um ínfimo erro de cálculo. Desculpe, eu não quis duvidar do senhor. Nossa, esposa pra ele? Isso é descaracterização. Ela nem é anã. Otto fez o dever de casa. E nem tem artes. E nem é obesa. Você é quem precisa pois é. É, eu falei de anã, mas... Eu acho que a única referência que dá aí é do obesa e da... Beethoven dormiu antes de compor a quinta? Bernoulli, antes de achar a curva de menor tempo de descida entre dois pontos... Cara, o Octopus, o Otto aí é o único que riria dessa piada do Peter. Você tem namorada. E só pra não perder a amizade, hein? Bem. Pois é. Eu não sei. Ah, não, você vê que ele é chegado em piadinha sem graça. Você vai ver mais pra frente lá da piada do dinheiro lá. É verdade. Ah, eu gosto daquela piada. Ah, então. Ah, mas eu não posso falar muito de piada porque. Saco, como é, né? Otto Octavos, conselheiro amoroso. Pois é, eu estou. Mas é difícil ser perfeito. Você espera para conhecer o seu ídolo de ciência, assim, algum ídolo seu. No dia que você conhece, você vai falar sobre o quê? Sobre o trabalho do cara? Sobre as coisas que você gosta? Não, vamos falar de romance. É, eles falaram de trabalho já. Isso daí é para você pensar que eles já estão há horas conversando. Ah, sim. Eu também concordo, aí já. É, então podia ter cortado a outra parte. Essa parte e mostrado a outra. Ah, porque realmente eles falando de moléculas e energia e coisas assim ia ser muito mais interessante pro público em geral, né? Com certeza. Se eles estão falando de pessoas que se atraem, por que não falar de átomos? Tem que agradar todos os públicos. Bom, boa noite. Eu pergunto, por que alguém fica lendo em voz alta numa lavanderia? Ah, é, eles falaram aí pra ele ler poesia pra ela, né? Alguma coisa assim. Só sou eu que acho que lavar o uniforme na lavanderia não é uma boa ideia. É. E ele nem usou a roupa de homem-vergonha. É, se ainda tivesse com a roupa de homem-vergonha, pelo menos. Eu nem lembro qual edição que foi, mas a gente fez um tweetcast lá, né? Que mostrou ele indo pra lavanderia. Tweetcast não, TPV Classic. Deve ter muitas opções de roupa, deixa eu ver. Eu lembro aquele meme que tem. Mostra um guarda-roupa do Batman, um monte de armadura lá. O do Homem de Ferro, um monte de terno. E armaduras também. É o do Peter Parker, mostra essa cena. A importância de ser prudente. Corre, Peter! O cara sai do banheiro. Bruce Campbell, sua segunda participação. Eu sempre gostei da teoria de que ele seria um mistério. Sim. Igual ele falou, ele mesmo falou pro... Uma entrevista que ele deu depois desse filme, antes de falar qual seria o papel dele, ele falou que no primeiro filme ele o batizou, falando Homem-Aranha. No segundo ele o derrotou, e no próximo ele ia interpretá-lo. Eu acho que nós somos o site que mais faz piadas e referências repetidas. Tem que repetir, audiência cíclica. Justamente. Não, todos fazemos, né? Eu não tô falando de vocês, não. Eu também, sim. Todo mundo. Você falou nós somos o site. Como você fez? Aí, gente, eu aprendo. Treino muito. É isso aí. É isso que eu faço. Bem, aliás, eu faço só a parte do descanso. Como que é guarda-roupa em inglês? Esqueci. Wardrobe. Wardrobe. É, lembra de Narnia, o primeiro filme lá que. Wardrobe. É por isso que eu não consigo fazer o que o Peter faz, eu tô comendo pouca verdura. Sim, sim. E eu não tô descansando muito. Ah, é. Não é o suficiente pra mim. Aí, a cena bacana pra caramba. Deve ser o Tocha Humana. É, se fosse o Tocha Humana, eles estavam mortos. E queima o carro, né? Aí cai o carro em chama. Ele produz uma bola de fogo. Uma coisa tem que admitir, cara. As acrobacias do Aranha na teia nesse filme são ótimas. Sim. Tem CG pra caramba, mas é o que era da época, né? No, da época. O que tinha era isso, né? É o que tem pra hoje. Eu estou mais do que satisfeita com o que o Sr. Moncrief disse. Só a voz dele já inspira absoluta credibilidade. Então achas que devemos perdoá-los? Engraçado que ela sabe até qual era o assento que o Peter ia sentar, né? Eu ia falar isso, eu tô sendo ninguém. Isso é, não. A gente fala, tipo, eu vou estar. Ah, apesar que o Peter deve ter falado, né? Eu vou estar lá, eu vou estar sentado na segunda fileira, não sei o quê. Pode ser. Ou pode ser o único que tá vago. É, justamente. Meu Deus, ele jogou dirigindo o carro, ele não sabe dirigir? Que descaracterização de personagem. Nem o Aranha Móvel. Agora sim, o Bruce Campbell. O senhor não quer. É muito sacana. Demais, né? Pô, arruma isso aqui. Não, isso aqui. Não, por exemplo, não, você não pode. Eu vim ver a peça. Ah, sinto muito, senhor. Ninguém pode se sentar após fecharmos as portas. Isso ajuda a manter a ilusão. É, a senhorita Watson. É minha amiga, ela me convidou para vir. Mas não atrasado. Eu tenho que ver essa peça. Me deixa entrar que eu fico de pé. Silêncio enquanto a peça estiver sendo apresentada. Cara, afinação é tudo, né, na vida. Nem ele tá acreditando. Nossa, né? Perto, puxou, quase fez até uma... causou uma expressão no rosto dele. Foi o momento de mais expressão que ele teve no filme, né, agora. E ele, em vez de ir lá falar com ela, não. Tá. Mas por quê? Ele fica cagado, né? Ele tá pensando em lá, ó. Ele tá considerando. Pois ele é. Demorou, ele devia estar lá já, né? É que ele ficou entrenchado com a música do Homem-Aranha. Meu Deus, eu deveria estar no inferno, né? Eu tenho inferno. Oi? Ih, ela. Ela fica toda choramingando por causa do Peter, mas tá com outro cara. Aí um vem falar, é amigo dela. Oi? É amigo dela, best friend forever. Vocês acabaram de beijar na boca? Não, do Aranha. Do ah, Peter. Tá. Peter na Friedzone. Tá com fome? Sentido de ruiva dela aciona, mas. É meio atrasado. Se tá fosse o Aranha, então. Sacanagem. Nossa. Super-Homem, Super-Homem! É que ela fica choramingando que o Peter, não sei lá o que, não sei o que, mas tem outra namorada. Ah, é que ela também não se decide, né? Não, então, mas aí alguém vai falar: ah, mas ela não vai ficar esperando o Peter pra... Não, mas ela não tá esperando, tipo, ela já arrumou outra, sabe? Esquece o cara. Talvez um pouco. Sim, não tem apartamento nenhum ao redor, vamos tirar a máscara. Apesar que isso não vai ser problema nesse filme, não. É engraçado que faz barulho sem sair teia. É que acabou o fluido. Isso, tem que recarregar. Acabou o fluido no cartucho. Comendo bem. Será que ele recarrega, hein? Medo de só descobrir. É, falta verdura. Muitas verduras, né? É uma das cenas boas do filme. É estranho que o filme tem cenas engraçadas, mas o Homem-Aranha não solta tantas piadas, né? Que é o que a gente tava comentando no início. Uhum. Esse ator, ele é famoso de algum lugar, alguma coisa? Ele é um comediante. Ele é um comediante. Ele não é estranho. Estados Unidos. Obrigado. É que sempre que eu vejo ele. Ele é aquele cara que comia. Que tava comendo. Ia comer a pizza lá que o. Uhum. Fui eu que fiz. Também é um ator famoso. É famoso que sempre. Entrado, né? Olha. Sempre que eu vejo ele, eu penso assim: esse cara deve ser conhecido nos Estados Unidos. Porque a cena é grande, né, com ele? É, aí na. O problema isso, é esse... na versão 2.1, a cena é maior ainda. Tem mais um monte de papo. Nossa. E agora que precisa apertar o botão, muito bem. Pois é, né? Aí tem alguma expressão pequena, mas tem, ó. Levanta, abre um pouco mais o olho, Peter. O diretor falou. Peter não, né? Toby. A tua, Toby, porra. Cara, é muita sacanagem isso aí. É um sonho que ele tá tendo, um pesadelo. Parede. Errou, nem, é o azar dele. Nem época de eleição fica assim. Você já viram aqueles pôster de show de, sei lá, de funk, essas coisas que vai ter? O povo enche desses cartazes, é tipo isso. É o bonde do Tigrão. Nossa, Deus. Nossa. Ainda bem que você não costuma colocar música, essas coisas, quando é programa de filme. Mas com certeza estaria tocando alguma. É, ia ter alguém passando cerol na mão. Assim? Eu tinha planejado o meu dia todo. O Peter tá sob muita pressão. Eu sei que previu que eu ia te desapontar. Acertei. Amazing. É incrível, não é? Como compliquei uma coisa simples. Cara, a voz dublada deixa o Tobey mais idiota. A original também. Então, mas é. O dublador só fez um bom trabalho, só isso. É o Manolo, eu acho, não é? Isso. Manolo Rei? Eu não lembro o nome do... Ah, Manolo Rei. A gente tem que entrevistar o cara, hein? Arrumar um programa aí pra entrevistar. Elogiar que ele fez um bom trabalho idiotizando. Eu quero te contar a verdade. Lá vai. Sou Homem-Aranha. Ela pega o telefone. Ela pega o telefone. Alô? Alô? Eu sou Homem-Aranha. Esquisito, né? Esquisito é você falando sozinho no telefone, seu tonto. Porque afinal ele sabe que acabou as moedas dele. Faltou alguém a chegar batendo o ombro dele e falar assim: ô, Homem-Aranha, sai aí que eu quero usar o telefone. Aí falando alto. Oh, eu queria ter ido com você, mas eu tive que salvar o mundo ali como Homem-Aranha. Isso aí já é fiel, ficar falando alto. Só faltou o cérebro no vivo. Acho que uma coisa que faltou no filme, ele como aranha ligar pra alguém só levantando a máscara pra ser o Peter, né? Várias vezes ele solta dessas no quadrinho. É, tá aí. É. A piadinha do dinheiro. Alguém perdeu um maço de notas de $20 presas por um elástico? Porque encontramos o elástico. Essa piada é muito. Todo mundo ri, né? Porque olha lá, a esposa dele até abaixou a cabeça, deu uma risadinha. Assim, tipo, não, eu ri com vontade, porque é das minhas. Uma energia barata e renovável. Não, a esposa dele deve ter pensado. Deve estar morta numa hora dessa. E agora vou apresentar os meus assistentes. A esposa dele pensou, queria estar morta, e o outro pensou: pô, por que meu avião não caiu numa ilha? Cara. Aquela tirinha de montagem que a gente viu, vocês devem ter visto dessa cena, é engraçado demais. Na hora que ele coloca os braços, o chinesinho, sabe? Vocês lembram, não? Não. Ele coloca os braços e todo mundo faz a cara assim, meu Deus, tal. Aí eles fizeram, tipo assim, como se fechasse na cara do chinesinho. Ele fala: oh, meu Deus, quantos pastel de flango eu conseguiria fazer? É um que tá no... É bom que o programa hoje quase não, não tá preconceituoso, né? Foi das loiras, agora é do chinês. É muito engraçado, porque mostra todo mundo, aí eles amplia a imagem do chinesinho duas vezes com a cara de assustado. Aliás, dá pra falar, esse chinesinho aí foi o que eu falei da ilha, que ele ali, tava, né? Ah, tá. É o que queria ter caído. Era o Jim do Lost. Pelo meu cérebro, através de conexão neural. Nanofios alimentam. Acho que o Harry, a hora que ele ouviu essa piada, ele falou: é nesse cara que eu tô investindo todo esse dinheiro. Nenhum humano poderia entrar. Doutor, se a inteligência artificial dos braços é tão avançada como o senhor afirmou, não pode deixar o senhor vulnerável a eles? Tem toda a razão. Por isso, tem toda a razão, mas eu coloquei esse chip. Não faz sentido. Pois é, né? Eu coloquei esse chip super resistente aqui, nada exposto que me controla. É a única coisa que controla. A única coisa que me impede de despirocar. De matar você agora, nesse instante. Sua inferior. O cara projeta esses braços e ainda tá preocupado com a nova fonte de energia. Vende essa merda, cara, vai ficar milionário. Eu quero agradecer às indústrias. Legal que não tem nenhuma proteção entre ele e o experimento em si. Sei lá, algum vidro, alguma coisa. Não, mas é tudo magnético. Mesmo assim, seguro morreu de velho. Pô, se bem que pra que pôs só um chip pra impedir os tentáculos de controlar. Pois é, né? Senhoras e senhores, seus cintos de segurança. Agora todo mundo vai queimar a retina. Menos ele. Menos ele. Pois é, né, velho? É verdade. Ele esqueceu de avisar. Ele, oh, sabe o que é? Eu esqueci de avisar pra vocês colocar esse óculos escuro. Aí o pessoal, que óculos escuro? Aquele cara ali que fez o sulo, não? Não. Não. Ele fez o quê, hein? Ele fez alguma coisa. O Lost. Lost? Ah, é, o Jim. Ele falou isso agora há pouco. É, porque eu não tinha me ligado. Eu tava falando do chinesinho que tava lá do lado do Peter lá. Ah, tá. Ah, tá, pensei que tava falando dele. Não, não. É o chinesinho que tá lá vendo o experimento. Ele é um dos que fica assustado, assim. Tá? Palma da minha mão. Aí ele ali, ó. Do, no ah, canto, sim, ali. Sim. Figurante do figurante. Oh, meu Deus, o Magneto. Nossa. Alguma coisa tá sendo errada, né? Caramba, ele tá chegando. É o Octopus do Universo Ultimate. Ah, Magnetopus. É legal que os colar arrebentam ao invés de quase enforcar a pessoa, né? Enforcar, no caso, seria, mas... Enfim. Não, não, peraí, tá tudo bem. Não se preocupe. Sentido de aranha que é bom nada, né? É fiel aos quadros. Cuidado, sobrecarga. Sistema instável. O negócio é reforçado de placas de aço, né? Magneto falando, não vai ter copo. Eu vi uma tirinha do Mario falando, não vai ter copa. Aí o copo lá no fundo, tristinho, chorando. Ai. Isso não muda nada. Isso não muda nada, você só não deixou ser morto, né? Você só salvou a minha vida. Mas isso não muda nada. Ai, não deixou tirar da tomada. Aparece o Leslie Nielsen lá e tropeça na tomada. Vocês estão ligados que era pro Zito ter caído no chão, né? Ao invés de sair voando. Sim. Presta atenção. Mas não tem problema. Claro que não. O vidro tem é todo de o ferro. O vidro é de ferro, é isso mesmo. Mas também não seria problema não, que eles poderiam ter colocado um ferro batendo nela, né? Um pedaço de vidro que não se soltou do ferro, pronto? É, pois é. Deu um pouco errado o experimento. Não, deixa eu ver se eu entendi, ele criou uma fonte de energia que precisa estar ligada na tomada pra funcionar. Não, a máquina fica ligada na tomada. Ah, mas se desligar a máquina, acaba a energia. Ele tinha mais do que uma gota de... Não, é porque, tem tipo, vocês viram que tinha tipo um raiozinho de... da máquina que... entrava em contato com o Tritium, como é que é o nome? Tritium, né? Tritium. E isso que fazia a reação, né? Se você desliga os raiozinhos lá, a reação para. Logo, eu criei uma máquina que gera energia que depende de energia para funcionar. Ah, mas a energia que ela gera é muito maior do que a energia que ela precisa. E é uma forma de segurança. É, ué. Se a energia que ela gera é maior do que o que ela consome, vale a pena. Uhum. Tanto que no final do filme é... não ter essa energia é o que dá o problema, né? Ela começa a gerar energia própria. Agora a gente tem a cena onde o Sam Raimi voltou a fazer o que ele é bom. Uhum. Relembrando as origens. Aquela cena do vidro vindo em direção à mulher já... Também já, mas aí principalmente quando os tentáculos trucidam os médicos. Alguém entende de serralheria? Vamos fazer piadinha com o defunto. Ah, já que o Aranha não faz, todo mundo. Ele não tá morto ainda, pô, calma. Começou. Uhul! É filme de terror total. Essa cena, né? Aí, ele puxando. Eu queria ver essa cena sem censura. Eu ia falar que queria ver a versão do diretor, mas aí ia ter 3 horas e meia só de romance. Deixa pra lá. Essa cena aí. Mostra. Dá unha, né? Tá querendo? É, tô querendo, mas não. Achei aí. Duas vezes que já ia ser, mas não ia. Aí. Que isso, hein? Arrancou a cera toda no chão. Cara, da moto... atravessa o cara também, que você melhor... vai lá saindo do outro lado aí, ó. Essa cena só seria melhor se esse cara aí fosse pros campos. Mas ele não poderia morrer. Ah, mas não precisa mostrar ele morrendo. Aliás, essa serra manual é total benção, então, né? Pois é o que eu ia falar. Podia ser ele. Aliás, eu tava assistindo aquele Dark Man outro dia. Que é do Sam Raimi também. Sim. Aí no final do filme, o cara que é o Darkman, ele usa um disfarce lá. Ele troca a pele do rosto. Aí quando ele aparece, é o Bruce Campbell. O Bruce Campbell sempre tem que participar, cara. Filmes do Sam Raimi. Eu tenho que rever o Darkman. Cara, é assim. É divertido, mas é tão sem noção o filme. Ah, é tosco, sim. Sim, sim, é tosco, mas é divertido porque é tosco. Exato. Essa é a diversão dele. Sharknado 2, mês que vem. Foi esse mesmo, fechou. Né? Esse mês. Você assistiu o primeiro, não assisti nem o primeiro ainda. Tem que assistir. Tem na Netflix. Vamos fazer. Isso tem na Netflix. Eu assisti lá. Aí, os tentáculos são levinhos. Não, ele tá apoiando os dois ali. Não tá não, aí ó. Ele apoiou agora pra virar o carro. Mas acho que sem carregar nada ele... Aliás, acho que não mostra no filme, né? Sem carregar nada ele não precisa ficar apoiando os tentáculos. O que não faz muito sentido, mas... É. Eu tô falando... Deve ser tô falando deve ser pesado, aqui. Mas não deve ser a tanto, hora que... né? A hora que ele jogou o carro, dois tentáculos firmaram no chão. É, na hora de virar o carro ele joga dois. Ele finca dois. Um negócio que eu acho legal, que o cuidado que o filme teve... Muitas vezes a reação dele com o tentáculo ele faz com os braços dele também. Isso é uma coisa genial. Tipo, pra se proteger. O tentáculo vem e protege também. Melhor que... Vocês chegaram a ver aquele extra que tem no DVD? Que tá o Alfred Molina chegando no set de filmagem lá. Aí tem o... O William Dafoe usando os tentáculos? Não. Não. Muito bom. Como chamam esse cara? É Dr. Octopus. Ah, batizando o Octopus é ótimo. Lula científica. Doutor Estranho, ótimo. Mas já existe. Hoje ele não ia poder usar isso. Hoje ele não ia poder fazer essa piada. Verdade. Porque a Marvel já vai usar o Doutor Estranho e. Mas eles fazem piada. Tem filmes fazendo piada. Sendo da Marvel, fazendo piada com a DC. Ah, mas a DC não precisa fazer piada, é uma piada. E vice-versa. Pois é. A cara do Hobby, a cara do Hobby. Falou, tá demitido, mas tá contratado de novo. Mas eu ia exigir o rescisão, tudo. Preciso da grana. Mas ele é contratado. Né? Acho que ele não é contratado, ele é freelancer. É porque falou. Aí, ó, o meme, você viu? Não só tem aquele meme do ou e ela, mas como aquele monte de. Tipo, um dos últimos que eu vi, aquele, ô Peter, você foi chamado pros Vingadores. Só, a gente só precisa da assinatura dos seus pais. Vai sair. Minha luz está morta. Eu sou um polvo, quero nadar. Meu sonho está morto. Mas o tentáculo não é a prova d'água. Essas monstruosidades devem ir para o fundo do rio. Ficou engraçado esses barulhinhos que eles colocaram nos tentáculos, né? Ah, fica parecendo serpente. Como é que é a serpente aí, Magari? É, não vou repetir. Tem uma coisa. o grito. O chefe inibidor. Que está falando comigo? Eu só fico um pouco chateado de querer botar a culpa nos tentáculos, mas... O chip inibidor. É Hollywood, né? Ninguém é mal de verdade. Pois é. Ninguém parece ser mal. Sumiu. Mas era assim, o Alfred Molina é um excelente ator, então... Assim? Sim, sim. A pessoa só pode ser má se o papel dela não for grande. Eu acho que é isso. Que é. Tipo, os bandidos que mostra que rapidamente e tal, eles são ruins mesmo, é bandido e tal. Mas personagem principal, personagem maior, nenhum é... Todos têm uma motivação, né? Que... Motivação não, motivo, a motivação, né? Dele, a motivação dele não pode ir porque eu sou mau e pronto, é. Pelo visto não, né? Não. Não posso ter errado. Porque aí o personagem fica muito simples. Muito ele podia só tá querendo mostrar que ele é superior a todo mundo, ué. Podemos reconstruir, aumentar o campo de contenção. Não posso ter calculado mal, sou superior. É mais ou menos isso mesmo que ele fala. O pior que eu raciocino é mais ou menos esse. Oxe, falou a mesma coisa. Só deu não sou um criminoso. Teve uma destruição gigante, uma explosão e tal, mas só deu errado porque tava muito pequeno, eu tenho que fazer ela maior. Eu mandei a cena aí do Olho da Fogo nos tentáculos. Depois vocês olham. Depois eu vou olhar lá, senão a gente põe no post. A gente perde. Esse é o seguro social. É, esse é o advogado do community. Outro dia, eu tenho que contar uma historinha. Outro dia, eu fui no banco, lá onde eu trabalho, eu uso aquelas botas com bico de aço. Outro dia, eu fui no banco, não consegui entrar por causa delas. Quem? Eu só queria falar isso. Se você tivesse chutado o cara igual a Tia May fez, a canela dele já era. Mas acontece que a senhora não oferece garantias para justificar esse empréstimo, eu sinto muito. Bem... Pelo menos ganhamos a torradeira. É, mas esse brinde só é dado a quem deposita 300. Cara, me deu muita dó da Tia May nessa cena aí. Também. Ah, está aqui. Muito bem. Ser pobre é uma merda, né? Adivinha quem tá arrastando alguma coisa aqui do meu lado? Não se preocupe. Doutor Afonso. Tem só alguém encarando o cofre, né? Ele não só conseguiu entrar com esses tentáculos, como o cofre fica na porta da agência. É verdade. Todo mundo vê onde tá. Super normal. Mas o tamanho desse cofre, quem que vai abrir? Tá, mas mesmo assim, os cofres são lá no fundo dos bancos. Tanto que tem várias, no jogo mesmo, tem várias... É, você tem que invadir um monte. Tem que ir lá invadir, derrotar um monte de vilão que tá preso. Cara, ele... Ele tava com um casaco. Aí os tentáculos estão saindo tipo de furos do casaco ali. Mas, tipo, a hora que ele entrou no banco tava escondido, né? Como é que esses tentáculos ficaram escondidos? Não sei. Eu sei que é pra Hollywood, senão o filme ia acabar em 2 minutos, mas legal que esse acidente dos tentáculos deu super força pra ele também. Ah, é, verdade. Viu? Ele levou um desses sacos de dinheiro na cara e. Já era pra ele ter caído, acabou. Nos quadrinhos também acontece. São moedas, isso, né? Cara. Sim, é, pra isso. Pra história não. Não, quando o quadrinho é bem feito, é igual aquele negócio dele ter que tirar o sapato pra poder escalar. É, tem vários quadrinhos que ele leva porrada e fica por isso mesmo. Mas tem vários que, quando ele leva porrada, ele perde, né? E o Homem-Aranha fez uma piadinha ali, vocês viram, né? Fica com troco, mandou de volta. Teve um saco de dinheiro e essa mesada, Magari. Não, mas absorveu com os tentáculos. Sim, sim, ele foi arremessado até um carro, mas absorveu com os tentáculos, tá certo. Eu vou. Olha no. Preste atenção na Tia May quando ele for pegar, preste atenção. Não, me siga. Viram que ela já tinha um negócio amarrado lá pra na cintura? É. Eu não sabia o que reparar, não reparei não. É, nem eu. Ah, meu Deus do céu, hein? Ele tá querendo voltar a fazer filme de terror mesmo. É, ele adora colocar a gente gritando pra câmera. Entrega ela. É claro. Tá o Aranha atrapalhando o Octopus com a Tia May de novo. Cara, ai, meu Deus, quebrou o pescoço dela. O Octopus desse filme é ruim, velho. Ele jogou a véia no chão. Sim. E a véia é forte. Opa, oh, Stanley. Os caras se preocuparam tanto com o romance no filme que nem pensaram em alguma outra cena pro Stanley. É igualzinho a do primeiro. A culpa tudo é do romance agora também, claro, né? Tem que chegar. Toda, quer dizer. Falar nisso, já não tem romance há bastante tempo aí no filme. Pois é, essa aí faz parte dos 15 minutos. Mas já, qual é a que vai ser a próxima? Só na cena do trem, depois dessa. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Não, teve a cena do banco, teve a cena no clarim, teve um monte de coisa aí sem romance. Ah. Mais uma piada involuntária. Quase. É. Chega lá. A Tia May, ela se salva por ela mesma. Pois é, né? Se ela tivesse no alto mesmo, tinha morrido. A menos que ela tivesse usado os poderes de Tia Aranha. Aí aparecia a Tia Ana, a Dona Ana. Pra salvar. Foi o anjo que salvou ela. Tia May. Dos X-Men. Colocou suas teias em meu caminho pela última vez. Vai carregar a morte dessa mulher em sua consciência. Que isso, hein? A Tia Aranha ali segurou a força pra ninguém desconfiar. Pra ninguém suspeitar, né? É nada, ela guardou tudo, né? Você pode jogar coisa de dinheiro cheio de moeda nele, pode jogar mesa e tal, mas se der uma bengalada, uma guarda-chuva, isso. É um guarda-chuva de uma velha. É isso, hein? É o ponto fraco dele, é a kriptonita dele. Três policiais. Prontinho. Ah, obrigada. Estava enganada, seu respeito. Referência clara. Nós ensinamos uma lição a ele. Como assim, nós? É, ela bateu sozinha. Você não fez nada. Você só apanhou. Homem-Aranha é realmente mal, né? Ele tá querendo roubar da Tia May. Ah, a vitória sobre o vilão. Nossa, cara, ele é muito zoado, esse Peter. É burro mesmo. É, o que torna uma caracterização bem feita, né? Oi, vai com calma na bebida, amigo. É uma festa. Você não beberia se perdesse uma fortuna bancando uma louca. Ah, pintou a campinha. Da fama e lucro. Ou da Costa Rica. Sem mencionar seu amigo. Que com a garota falando. Todas as noites. E nem a cena de romance, se fosse. Já me desliguei do filme agora. Eu volto na cena do trem. Aí, tá vendo? Não tá tendo nada de romance agora. Ai, meu Deus do céu. Tá tendo um Harry cheio da cara com o copo que ele jogou no chão antes, hein? Tira uma foto nossa com o promotor. Ele tava com a garrafa na mão. Apareceu. Tá bom, acredito em você. Ele pega um outro copo, mano. Sua esposa. Essa esposa do Jameson, quem que será que eles quiseram representar, hein? Será que foi a Marla ou uma genérica mesmo? Eu acho que foi uma aleatória. Na época ele tava casado. Ele tava com a Marla. É, porque o Sam Raimi se atenta muito a isso. Não é isso, é que tipo, como ele tem esposa nos quadrinhos, né? Mas legal, olha só, o pessoal fala que o tema de Spider-Man é isso, é aquilo. Aí os caras pegam um personagem importante igual o John só pra ser uma das pontas do triângulozinho amoroso. O adjuvante de luxo. É uma oportunidade que eles perderam pra colocar pro próximo filme, né? Como Venom. É. Não, só não ele como Venom, mas pra ele trazer o simbionte. A origem do simbionte. Mas foi o que eu comentei em algum programa. Não sei se tava gravando ou não. Mas entre mostrar uma cena de ação no começo do filme e uma cena deles deitado na rede olhando pro céu, que o Raimi ia escolher. É, mas é o filme 3, né? O filme 3 é... Ah, Isso daí, a gente já falou tantas vezes isso, que eu já praticamente vejo o filme com começando com o Peter lá resgatando o John Jameson e pegando o simbionte. Eu não posso ficar pensando em você. É doloroso demais. Eu tenho lido poesia ultimamente. O que quer dizer com isso? Nossa, eu tô lendo... Ah, nem... Peter, descontável. Dia após dia, eles... É, tem que explicar pra ele que não é bem assim que funciona o fato de ler poesia. Primeiro que não é uma coisa mágica, você leu e automaticamente a mulherada te ama. Eu tô com o John, pois ele é. Olha pra mim. John. A propósito, John, ele assistiu a peça 5 vezes. Harry assistiu 2 vezes, Tia May assistiu. Entendeu um pouco mal, né? Foi muito literal. Ele interpretou. Interpretou. Mas o meu melhor amigo, que se preocupa tanto comigo... Mas meu melhor amigo, e pá, uma apunhalada no peito, né? Depois de todos esses anos, ele não é nada além de um lugar vazio. Ele podia falar, Margine, sabe quanto custa uma entrada, um ingresso de teatro? O inferno, né? Eu tô pobre, pô. Pior que ela deixou pra ele, né? De graça lá. É, conseguiu pegar, ó. Vazio. Tá querendo demais também, né? Quer pegar ainda, quer que tenha alguma coisa. Sabe o que me aborrece? Sua fidelidade ao Homem-Aranha, não ao seu amigo. Encontrei ele com o corpo. Vai pra casa, Harry. Você tá bêbado. Que é o seu ganha-pão. Fica calmo. Ai, não me empurra! Não finge que é meu amigo. Você roubou a Mary Jane de mim. Se continuar assim, ele vai acabar virando vilão. Por que não denunciou aquela coisa? Ué, pelo menos teve construção, né? No novo, ele simplesmente virou um vilão. Não é, irmão? É, teve uma construção, só durou menos, né? 5 minutos. O Harry é o único que tem construção nesses 3 filmes. O único que evolui. Não, no novo durou o filme todo, a construção. Ah. Senhoras e senhores, eu quero informar a todos que a bela senhorita Mary Jane Watson aceitou se casar comigo. É, a vida tá desmoronando, hein? Parker, acorda! Acorda e tira algumas fotos! Eu gosto dessa música do Danny Elfman. Pois é. A trilha do, desse daí é muito boa. Do, desses filmes antigos. Uhum. Caramba, já tô chamando de filme antigo. É então antigo. A trilogia clássica. Oh, não. Não. Cara, quando ele bate nessa lixeira, deve ter doído tanto, velho. Ele bate na quina. O que tá acontecendo comigo? Na época eu tinha visto o making of dessa. É bom que fez um barulhão aí, com certeza ninguém ia sair na janela pra ver o que aconteceu, né? E ele tira ele sem máscara. Nossa! Ué, ele não aprende que a aranha molhada não sobe a parede? Perdeu até a supervisão dele. A visão normal dele. Um banco. A supervisão? Ele perdeu a supervisão? Isso, tinha um cara que falava as coisas pra ele lá. E... Por favor, eu preciso de uns equipamentos científicos aqui. Manda entregar, por favor, no armazém abandonado do Pierre. Ele comprou tudo pelo eBay. É. É o... Vocês falando isso, eu lembrei daquele filme do Batman. Da série de TV. Só que era um filme. Que o Batman tá investigando como os vilões conseguiram um míssil nuclear lá. Pra ele vai lá no exército lá. A gente vendeu. Meu ah, pra quem? Mas não sei não, a gente não pegou o um nome não. Ah, sim. Os caras vão vender um míssil nuclear pra alguém sem pegar nenhuma informação. Pô, tava encostado, não tava usando. Ah, tá lá, deixa lá. Então, o sonho de um primo, de um amigo, de um colega, da tia do irmão, do tio. Então você é o Homem-Aranha. No meu sonho. No meu sonho. Seu sonho, entendi. Nem é meu sonho. Nem é meu sonho, é o sonho do amigo. Ah, não, cara. O sonho de outra pessoa. Vai no psicólogo. Tem um telefone aqui. Me fale do seu amigo. Por que ele sobe pelo... Cara, os médicos lá são muito gente boa, né? Se fosse aqui, é virose e tal, pode ir, alguma coisa assim. O cara senta do lado dele e vai bater papo, sabe? Desaparece. Só incerteza? Escuta. Talvez você não deva ser o Homem-Aranha subindo pelas paredes. É por isso que acaba caindo. Sempre tem uma escolha. Eu tô começando a entender o Magari. Por que, Dante? Essa enrolação desse filme. Não é enrolação. É o Spider-Man No More, só que ao invés de ser em 20 páginas de quadrinhos, é em 2 horas de filme. Não dá pra entender? Sua paixão. Ah, mas aí o estranho vai. Sempre falamos de honestidade. Vai clarear a cabeça dele assim. Os quadrinhos direto um mendigo no lado do rio que clareia a cabeça do povo. O mendigo, mas aquele mendigo, psicólogo que se deu mal na vida e virou mendigo, porra. Pois é. Mas não, ele era um ótimo psicólogo, mas ele teve problemas pessoais. Isso. Coitado, o médico deve ser o pediatra dele, que ele ainda se vai fazer o check-up. Pegue minha mão, filho. Eu não posso, você é um fantasma. Pegue minha mão, ele pega. Me lembra do meu avô. Eu sou só o Peter Parker. Olha lá, ele não quis, tá vendo? Puxa meu dedo, sabe, né? O que aconteceu? Puxa meu dedo, aperta essa unha, né? Nunca mais. A cara. Tipo, ah, não perdi a piada. No more, no more. E o Peter olhando pra mão, tipo, olha, eu fui sábio de não ter apertado. O Magalhães tá aí ainda? Agora. Oh. Nem as piadinhas você tá comentando, mas... Eu já vi isso. Pronto, referência de 500 capas. Sempre... É, também. Eu já citei, eu vou citar de novo, porque como o Eric falou, a gente faz piada repetida. A história do Sérgio Aragonês. Tem essa cena que ele deixa o uniforme e vai parar. Chega de tantos problemas. Chega dos merchandising, dos dinheiro, dos brinquedos, dos... Não, devolve. É uma cena dele andando com a musiquinha tocando e tal. Só que bacana, né? Ela é... A todas as cenas dele andando com a musiquinha tocando é bacana. Claro, terceiro filme dá uma homenageada nessa, né? Cena ainda. O terceiro filme, na verdade, é pra mostrar, tipo assim, ó, no segundo filme o Peter tava bem, e nesse daqui ele tá se achando superior, né? Se achando bem. Ó o povo olhando. Aí, cientista. Eu não consegue prender uma roda. Isso que é uma inteligência superior, hein? Era os poderes que davam inteligência pra ele. Eu acho legal essa hora porque ele morde esse cachorro quente com uma vontade. É só o que ele come? Não tem salsicha, né? Tá sem recheio. É um cachorro quente vegetariano. Ele olha, morde o cachorro. Ele pensa assim, né? Piip, e morde o cachorro quente, né? Quer nem saber. Esteve excelente hoje. Essa musiquinha é legal. Assim. Eu gosto dessa música. Eu também gosto. O filme acabou aí, ó. Fim. Então, gente, filme dos anos 80, acaba de acabar. Não sou tão cruel, prima Cecil. Não deves pensar que sou cruel. Se tu não és, então tens enganado a todos nós com teus modos imperdoáveis. Espero que não tenhas uma vida dupla, fingindo ser cruel e sendo generoso ao mesmo tempo. Me chorando. Seria hipocrisia. Você viu? Espero que não tenha uma vida dupla, tal. Tem até uma referenciazinha. Esse sotaque em inglês forçado dela, fica legal. Eu tô ouvindo dublado aqui. Agora que eu reparei que eu tô ouvindo com legenda e dublado. Tudo bem. Mas eu acho que é porque, como o pessoal tá ouvindo dublado aí, o áudio dublado de fundo, é bom que... Estou ouvindo o que o povo está ouvindo aí. Mas o Prass falou, procede mesmo. No inglês, é um sotaque britânico tão falso que ela fica fazendo. É gritante que é um sotaque falso, é esquisito. Por que não me avisou que viria? Tive medo que dissesse pro... Então, recomendar a todo mundo aí a pegar o filme, colocar legendado e botar nessa cena aí que vai. Vai sofrer com o sotaque falso dela. Agora faço meu dever de casa. Eu tenho tempo até de passar a calça. Você crescendo. Peter, o cara tá carregando ovos lá atrás. Você viu? Ovos, manter refrigerado. Eu sempre imaginei você casando no topo de uma colina. Peter, eu vou casar. Eu nunca mais posso comer comida chinesa. Você não tinha decidido. Você acha que só porque viu a minha peça pode me convencer a não casar mais? E não é assim que funciona? Ver a peça pode casar com... e elas não se casar mais com o cara? Eu sempre achei que era também. Eu não tenho o que fazer. O Peter realmente não entende como as coisas funcionam, né? A poesia, assistir a peça. Vai pensar no assunto? Em que assunto? Em recomeçar de onde paramos. E onde paramos? Nunca começamos, não podemos recomeçar o que nunca começamos. Eu não acho tão simples assim. É claro que não acha, você complica as coisas. Você não, ele simplifica as coisas, sua maluca. Não sou mais um lugar vazio pra você. Eu estou diferente. Então, agora que você tá noivo e vai casar, você não quer desistir de tudo e ficar comigo, não? Afinal de contas, eu nunca te... Nunca te dei nenhum motivo pra desconfiar, né? Eu tenho que... Cara, se quiser pode cortar, mas eu quase ouço ela falando p***, Peter, vai tomar no p***, sai andando. Tá diferente mesmo. Tá diferente mesmo, voltou a usar óculos. Puxa vida. Ah não, peraí, tava sem óculos agora. Tava sem óculos. É, deve ser porque ele tava olhando pro outro lado, sabe? Olhando pra loja, assim. Ela foi embora no táxi, tipo assim, ele nem olhou no meu rosto. Encontramos o cara numa festa de casamento, não em caviar? Estamos convidando o Tsar? Sirva queijo e biscoitinhos ou mesmo uns salgadinhos baratos? Chef, esse lixeiro disse que tem uma coisa que o senhor quer ver. Não me diga que... Aí, ó, é lixeiro, eu ia falar assim do... Vai ser o terceiro esta semana. Eu ia falar que era o mendigo. Onde foi que conseguiu isso? No meio do lixo. Eu acho a reação do Rob é a melhor, né? Tipo, onde assim você conseguiu isso? Como é que pode? Ele deve ter desistido. Jogou a toalha. Abandonou aquela... Foi numa loja e comprei. Finalmente derrotei ele. Acho que o Magari colocou na cabeça que é tudo romance. Mesmo a cena sem romance, ele acha que é ela. Eu mereço alguma coisa por ter trazido isso. Te dou 50 pratas. Eu consigo muito mais, leiloando. Magari? Tô aqui, hein? Ah, bom. A sua esposa ainda está na linha. Deu uma grana e um sabonete que ele falou? Quanto custam? É. Se gastar mais nessa festa, chamou o cara de fedido. O cara é lixeiro, né? Sacanagem. Tenho que desligar. Estou... Qual o problema desse lixeiro? Então, exatamente. Que sacanagem, né? Não, então, esse é o problema. Spider-Man No More. O cara ainda tá ouvindo. Realmente não sabe como funciona um violino, né? Pois é, né? É verdade. E tava um cara sentado atrás dela. Que isso? As meninas tá dando bola pra ele porque... Ela deve ter visto alguma coisa e tá dando risada. E ele acha que tá dando bola. Aquele vira tem um chute. E o cara mobocó que eu vi esses dias. Oh, acho que aquele ali, a hora que passar do lado, você olha. cara, não é pois é, né? O poder que você pode ajudar. Você vai apanhar. Pelo menos ligar pra polícia. Deixou os caras apanhando lá, velho. Perdeu os poderes é a responsabilidade. Deixa o cara, pô. E foi tudo por mim. Agora eu vou falar uma coisa meio chata, mas sabe que sempre me incomodou essa lápide aí do tio Ben no filme? Por causa da escrita. O lápide? Dela. Cadê o lápide? Cadê o lápide? Não, é por causa da escrita. A frase certa é: ele foi amado. Isso é descaracterização. Total. Tanto que a lápide da tia May, quando teve o papo da morte dela, ficava do lado e era. Ela nos ensinou a amar. E isso é mais mais uma coisa repetida que a gente fala. É muito nerd a gente saber o que tá escrito na lápide dos personagens? É mais ou menos. Você não deve ficar se punindo. Mais ou menos. Mas é que o carro do tio Ben nem funciona mais, né? Ninguém usa aquele carro lá. Na verdade é o carro do Sam Raimi, digo. Se eu tivesse sair, ele aluga a garagem. Nós três estaríamos com o Sam Raimi aluga a garagem dos Parker. Coitada, a tia May tá precisando de dinheiro, né? Pois, ela podia ter vendido esse carro, né? Nenhum dos dois dirige mesmo? É verdade, é de lembrança que fala? São as lembranças, eles não conseguem se desapegar. Dela... Diferente do novo filme que ela... Ah, já morreu, né? O que aconteceu? Vamos mandar tudo embora. O Presto realmente tá com a birra com o filme novo. Pois é. Eu gostei mais desse segundo, eu tô falando. Como assim? Porra, imagina se não tivesse gostado. Eu fui a outro lugar. Um lugar onde eu achei que podia... Ih, o Peter tá contando. Pra comprar um carro, porque eu queria... Finalmente ele vai contar que ele era o Homem-Aranha. Sabe o que é, tia May? Se o tio Ben tá morto, porque eu sou burro. Eu ganhei o dinheiro e o cara não... Peter, você é burro, a gente já sabe. Ladrão. Mas eu fui mais burro. Impossível. Podia ter parado ele, mas eu queria... Vingança. Deixei ele fugir. Você viu que ele quase conseguiu fazer uma expressão facial de nojo quando ele falou vingança. Tava tentando. Nessa hora, imagina o tio Ben falando: Peter, a vingança nunca é plena. Ele pegou um carro. Tentou pegar o do tio Ben. Tio Ben disse não. No início do filme, ela falou quanto tempo que passou, mas eu não. Ia fazer 2 anos. Ah, sim. Aí, o que eu comentei. No Amazing, o Peter conseguiu ficar um dia longe da Gwen. Aí o Peter ficou 2 anos longe da Mary Jane. E eu? Eu acho que o diretor do novo filme podia dar mais valor à passagem de tempo. Parece que não... A passagem de tempo do filme novo é horrível. Isso é uma coisa que eu concordo. É muito pouco. Não, tem hora que passa... Dá a entender que passou muito tempo, mas... Dá a entender assim, pelo diálogo quando alguém fala. Mas a impressão mesmo é que é um dia depois do outro só. Uhum. Seu assassino, a tia May tá pensando. Ele termina... Ai, a propósito, eu sou Homem-Aranha. Tá vendo? Já que eu tô abrindo o jogo, né? A reação justificável. Eu ia falar justificada ou justificável. Eu falei justificava. Muito bem. Justifeiro manda lembranças. Aí ele também usa... Precisa Python. Aí ele também usa os dois tentáculos pra se apoiar enquanto empurra com os outros dois. Essa árvore de Natal, né? Só falta fazer uma coisa. Cadê você? Já estou indo embora, senhor. Ah, meu Deus, o mordomo legista. Tchau, Bernard. Ué, o Alfred é muito mais que... Legista e tardio, né? Legista, agente secreto. Mas o Alfred tem esse background. O Bernardo nem existia antes do filme, p***. Eu não sabia que era Bernardo o nome dele. Acho que é Bernard, na verdade. Mas... Eu acho que ele comenta e o Harry chama ele pelo nome... Não, no terceiro... no terceiro filme, quando ele fica aquela coisa de perda de memória. Eu não lembro se nesse ele fala. No terceiro eu lembro que ele fala, que ele pergunta se ele tem namorada. Bernard, eu tenho uma namorada? É, o senhor é gay, lembra? eu tenho a impressão que ele falou aí agora há pouco, mas não lembro. Ele acabou de falar, eu acho. Falou, né? Eu tenho com certeza. Ele fala, Bernard, pode ir pra casa. Bernard, mexe o saco. É, a hora que ele vira pro chefe dele e fala assim, seu pai era obcecado só pelo trabalho, viu? Né, tipo... legista e palpiteiro. É, desaforado, quer falar meio palpiteiro. Acho legal essa cena, num dos erros de gravação que eles quase não conseguem fazer ele beber aquela a cachaçinha. Ah, é, tentáculo. Eu vi. Ah, eu preciso ver isso. Porque o tentáculo, algumas vezes é computação gráfica e outras eles usaram mesmo um... ah. Aí eles ficam tentando acertar a boca dele, né, pra virar. Vai ficar acertando o nariz no olho. Na cena final ele tá com um tapa-olho. Vocês estavam falando de muito amigo aí. O cara não sabe que o Peter é o Aranha. Mas a primeira oportunidade, mandar o vilão mega poderoso atrás dele. Dantes? O que ele vai fazer com o Peter? Fácil dizer onde ele está. Mas por que não? Só não, mas ele precisa do Peter vivo pra matar o Aranha. Ele só não especificou isso. Não, acho que ele fala pra não machucar o Peter. Ah, fala assim, aí ele, não, ele grita, né? É. Ele fala agora, mas e aí? Ele fala quando o cara já tá bem longe e não pode ouvir. Pois é. Mas pra defesa dele, eu falei pra não machucar o Peter, hein? Então... Era, o Homem-Aranha, ele tem muitas cópias, né? Pra ele ser responsável. Tem? Você não viu? Você não viu? Fizeram até um assado sobre isso. Porque a criminalidade aumenta 75%. Tipo, o cara era bom mesmo, né? Agora que ele vai lá salvar a filha do Chuck Norris. É, isso aí é referência ao próprio primeiro filme, né? Que ele vai enfrentar... enfrentando o doente. É, tá mesmo só que a dança lá no terceiro é referência ao segundo, né? Essa daí é referência ao primeiro. E também aquela cena dele encontrando a Mary Jane também é uma referência ao primeiro. E a gente vê que tem muito incêndio em Nova York. Tem no primeiro, tem nesse segundo. Vai ter no Amazing 2 também. Também, os caras tem gás encanado, mano. Só pode dar merda. É por isso que os bombeiros são muito... É de madeira, né? É, tem isso, né? E é por isso que os bombeiros são muito respeitados lá, né? Eles devem trabalhar pra caramba. Pra ter destaque, né, bombeiro? E é verdade, isso aí... Isso acabou. Olha que expressão, hein? Acabou com os bombeiros, coitado. Oi? Os daqui. Não, mas... Os daqui. Mas assim, os de lá, eles são vistos como a profissão mais importante praticamente, né? Deve ser, porque eles salvam muitas pessoas, né? E se eles salvam muito, eles trabalham muito, então tem muito incêndio. Ou muito gato preso em árvore. O... Não, isso tem super... Isso aí que o... Acho que foi o Presto que falou, é verdade. É muita casa de madeira lá, né? Sim. Muito comum. Era uma casa muito engraçada. Tinha teto, não tinha chão. Tinha muita madeira. A filha do Chuck Norris agora. Tipo, quem tava salvando aqui mesmo? Ela parou de chorar, pelo menos. É. Que isso, hein? Ah. Anda, seu frouxo. Seu incompetente. Ela é minha vietnamita. Por isso. Nossa. Que é isso, hein? Ó. Cadê os bombeiros? Ali, correndo ali, ó. Tô correndo no fundo. É, deu pra ver um correndo. Mãe, acabei de salvar aquele cara ali. Você é corajoso, garoto. Um pobre coitado ficou preso no quarto andar. Não sobreviveu. Aí o cara vira assim, incompetente, deixou um morto. Não, ele tem que fazer pra menininha. A menininha não conseguiu salvar. Vai ver, ela tava lá, ficou pra trás porque ela tentou salvar. Vai ver, ela queria matar alguém, provocou incêndio. Não, ela tava indo pra salvar. Na verdade, ela tava indo salvar o cara, só que o Peter chegou e pegou ela. Tá. O que preciso? O que é que eu tenho que fazer? Que da hora. Mas ficou legal esse conflito dele. Não sabia se é o Peter ou não, e etc. Sem bater. É porque nos quadrinhos isso acontece tantas vezes, né? Entro. Representaram aí. Oi. Oi. Gente, eu já vi gente magra na vida, mas essa mina aí. Você quer bolo de chocolate? Ela é cosplay da Olivia Palito. E um copo de leite. Seria ótimo. Ela, um copo de leite. Ela me lembra. Se não for muito incômodo. A Christine. Que era a prima da Mary Jane. Né? É, eu lembrei dela também. Quando eu vi no cinema o filme, eu já pensei na Christine, que era a bulímica, né? Isso. É por isso que ela não engorda lá. Ela comeu também. Eu ia falar que só o Peter que come o bolo de chocolate. É, mas ela vomita. Não, é isso. Não, mas olha o prato dela. Tá com um pedaço lá ainda. Eu ia falar, mas vi que ela tava comendo. Também nem dá pra comer tanto, né, cara? Não cabe. Tenho um recado. É, da sua tia. Ela come um pedaço agora, do. Né? Ela come uma fatia do bolo de chocolate, chega em casa, o pai dela. Minha filha, você está grávida? É o recado da sua tia, aí ele abre. Sua tia morreu. Caro Peter, vou me casar com o querido doutor. O que está acontecendo? Ah, me deram mais algumas semanas, mas. Com o doutor muito respeitado. De uma mulher. Daqui a pouco tem uma cena revoltante. Sobre os quadrinhos do Peter. Eu tenho condições de cuidar das minhas coisas sozinhas. O time aí. O Peter aqui não mostrou. Depois o Peter foi atrás do moleque, escondido de porrada. É. Devolve. É engraçado o que acontece. Está nos extras, né? Grandes ambições. Escuta, sobre a minha última visita. Bobagem, não vamos falar disso. Águas passadas não. Bobagem, o que que não faz diferença você ter matado seu tio, não? Você foi muito corajoso, me contou. Tudo bem, ó. Eu tô bem sem ele, tá vendo? Eu tô sendo despejada. Tá tudo uma alegria você só. Você reparou que quando você entrou. Quando você entrou, você reparou que você não bateu no carro? Então, eu vendi o carro. Porque não tá lá, o carro não tá lá. O que importa é que ele vai lembrar isso pro resto da vida. Mas ela perdoa ele. Sim. Eu perdoo, mas nunca mais passo na minha frente. Eu perdoo, mas nunca tente perder a piada que eu ia fazer agora. Tia, onde é que estão aí. Os meus gibis? Cadê os quadrinhos? Eu dei pra ela. Ó, viu? Ela se vingando. A primeira coisa que ela fez. Caramba, foi vingança. Olha só, nossa, te amei. Harry, bota os que coração pelo. Ah, não, o carro lá. Ele puxa o cabelo do menino. Nossa, como tá você lá, cresceu. Cara, se você abrir o porta-malas, você vai encontrar um monte de arma. Um livro de química e um de física, acho. Eu não peguei a referência, desculpa. Por quê? É, uma noite alucinante. Quis tentar outras coisas. Eu não lembro o que tinha no porta-malas, pô. No final, no começo do terceiro, ele abre, tem um monte de arma, um livro de química e um de engenharia mecânica, acho. O terceiro tem tanto tempo que eu assisti. Por quê? O Arm of Darkness, né? Aham. É assim que ele faz aquelas catapultas que joga e aquelas armas, aqueles veículos com hélices gigantes que destroem esqueletos. Preciso reassistir o filme. Muito bom. Todo mundo adora um herói. As pessoas gente corajosa, altruísta, pessoas que não deixam um romance qualquer interferir. No, no... Mas ele não parou de ser Homem-Aranha por causa da Mary Jane. Aquele que ensinou a continuar acreditando. Eu acho que foi por causa foi dela por causa que ele perdeu a situação poderes. Como um todo, né? Na verdade, a situação como um todo é a Mary Jane e o Harry, né? Eu falei como um todo. Ah, não, e a escola também, a faculdade que tá indo mal pra caramba e tal. E no fim nos permite morrer. É o mal do século XXI, o estresse. Exatamente. Tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Ó, oh, ela vai fechar o discurso com que com grande poder vem grande responsabilidade. Vai, vai. Apesar que esse discurso dela ficou parecido com o novo do tio Ben, né? Quase tá rindo. Quase tá dando o tio Ben ficou parecido com o dela veio antes, pô. Ele quase está conseguindo dar uma risada. Vai, vai. Será que você pode levantar essa noite? Não foi. Deu. A cara de decepção, né? Cara, eu nunca tinha visto. Nunca tinha percebido que ela deu os gibis dele pros outros por vingança. É muita sacanagem. Vai, mexe com quem tá quieto. Você matou seu tio? Vou acabar com essa coleção milionária. Vou testar meus poderes. Vou pular pra cima? Não, vou pular num prédio que tá 20 metros um do outro. Acho justo. Se falhar, pelo menos não tem mais problema. Aí ele vai fazer a piadinha com o pedido de aumento dele. Ah, melhor piada do filme. É, você não conhece essa história? Aí eles colocam essa música, né? Como se ele fosse se superar agora. Os pombos voando igual o John Woo. Cara, é muita burrice testar os seus poderes voltar assim. Mas às vezes soltava a teia. É, ou então pula pra cima aí. Ou pula pra frente, mas de um lado ou do outro, no mesmo prédio, sabe? Mas algum poder ele ainda tem, porque ele era pra ter morrido nessa. Pois é. Me quebrei. Me quebrei. I'm back. Em português assim ele não fez o terceiro. Em português ele fala: eu voltei, me quebrei. E em inglês é I'm back. E my back. I'm back. My back. Das costas dele, né? Desculpa, é que ele tinha se machucado no filme do Seabiscuit lá. Ele falou que não ia voltar pro filme, tá, e deram aumento, ele voltou. Tem certeza que não quer convidar o seu amigo fotógrafo? Tô pra pagar o RPG. Ah, absurdo. Dungeons and Dragons. Não é seu amigo. Peter Parker. É. Ou é aquele, tipo, um míssil lá. O mundo está cheio de idiotas. Não tem uma arma, que é esse nome? Tem. Nossa. Você é um amigo. Tinha no Duke Nukem, né? É o uniforme. Mas foi longe. Cabeça no braço do sofá. Ai, ai. Encostar a cabeça? É, põe. Doeu aí? Não. Só encostar a cabeça. Uhum. Tá. Eu acho que ela não gosta muito dele. Não, é. É um pouco estranho você ficar noiva de um cara que você não gosta muito, né? É muita solidão na vida. Ela gosta de outra pessoa. Ela pensando com o olho aberto. Não. Não. Eu fui à lua e voltei. Ele fala, eu fui à lua e voltei. E ela tá pensando, cala a boca, eu tô pensando, né? Cala a boca. E eu fui pro inferno. Cala a boca, idiota. Acabei de lembrar. Mais pra frente vai ter a piadinha lá do cala a boca, Mary Jane, essa tá pesada. Você viu que ele fala, fui à lua e voltei. Ele fala, você está lá comigo? Aí ela só fica olhando pra ele, né? Tipo assim, cala a boca, eu falei já. Essa cena aí, a gente espera. O primeiro filme foi bom, a gente espera o segundo. Aí vem um trailer de 2 minutos, e 40 segundos é essa cena. Oh, você me ama? Sim, eu te amo. Que engraçado. Eu nem sei como começar. Sabe que a mente às vezes se confunde. Magalhães, acho que você tá se firmando muito na parte do romance do filme. É o que eu falei, se eu não me firmar, são os 15 minutos que sobra. Teve um monte de parte que não tinha romance, você ficou calado só? Certo. Mas eu não quis acreditar. Eu tive medo de confiar em você. Cara, agora eu vou. É nessa cena que eu vou falar uma coisa, viu? Pra alguém que. Escuta. Teoricamente é muito bonito, uma super modelo e tal. Eu. Que ela vai pedir um beijo pra ele aí. Achei que... Chega a dar medo da cara dela, na boa. Eu tô dizendo. Que eu. Eu achei que podia ficar com você, Mary Jane. Mas não posso. Maria Joana. Minha mente. Maria Joana. Será que ele tem essa cara de bobo por muita Maria Joana? Pode ser. Não, porque daí ele fica rindo sem parar. Você me ama? Ah, é. E a gente sabe que quem fica rindo é outro cara, né? Não tô entendendo a referência. Alexei. Alexei. Sitchevich? Pensei que você tava falando do risadinho. O Mônio pensou que ele tava falando dele. Não, não. Você falou que eu não tô entendendo. Não, não, é porque eu não tava entendendo a referência mesmo. Ah, tá. Aí, não, não é. Beijar? Me beija. O que que você falou, meu gente? Nossa, a gente não é namorado, você tá noiva. Inclusive, ela pega na mão dele com o anel de noivado, né? É, com uma caveira. Vou mostrar. Quenguinha. Ai, quer ver, quer ver? Olha, olha a cara, cara. É a cara que ele faz. Mas legal é que na teoria o Octopus não sabe que o Peter é o Homem-Aranha. É, não era pra matar o Peter, né? Pois é, né, cara? Ia matar ele. É só um jeito de chamar a tua atenção, tô jogando um carro. Descobri, né? É que ele não escutou mesmo que não era pra machucar. É. Ah, mas ele ia, na teoria. Não, mas ia ser ótimo, né? Porque se ele não fosse o Homem-Aranha, o Peter tinha morrido agora e ele talvez só ia ter machucado o Homem-Aranha. Claro! Talvez ele consiga falar alguma coisa ainda, tipo. E morria. Igual a. Opa, não. Eu ia dar um spoiler de um outro filme. Ah, igual o Exterminador do. O que você quer? Que o Aranha matou nos quadrinhos. Pois é, ué. Quero achar seu amigo. Amazing Anual 5. Na torre da Zona Oeste às 3 horas. Eu não sei onde ele está. Acho. Acho ou eu a esfolo até os ossos. Se encostar um só dedo nela. Vai fazer o quê? Detalhe pro Dr. Obrigado a falar isso. Vai fazer o quê? Do Dr. Octopus é excelente. Se encostar um dedo nela, você vai fazer o quê, porra? Sou merdinha. Sorriso. E agora que o Dr. Octopus assinou a sentença de derrota dele. Se ele não tivesse pego a Mary Jane, ele tinha conseguido cumprir o objetivo dele. Uma garantia que você está influenciando as outras novas gerações, hein? Pois é. É que eu assisti o vídeo do bate-papo de novo hoje. Que isso, hein? Ele voltou. Ah, Adrian! Não, peraí, filme errado. O supervisor dele voltou. Meu Deus, o. Ele trocou o VHS pelo Blu-ray. Pô, VHS? Podia ser um DVD? Falta, hein? Pois é. Tá bom, quando... trocou o VHS pelo DVD, já que é aí. Ele até ouviu aí, é, que... This is DVD. Vocês lembram quando nos primeiros negócios de DVD tinha propaganda? Aí tem aquela explosão atrás. É, this is DVD. Aí mostrava outra cena, this is DVD, só isso. É igual fala agora no Blu-ray. Eu afugentei o Homem-Aranha. Só até surgiu o próximo formato, calma. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. O Homem-Aranha. Pena que não tem a cena dele vestido uniforme. Tem ah, é? 2.1. Essa cena eu lembro de ter visto. Um ladrão! Criminoso! Cortesia do seu amigo de sempre. Cara, eu acho que o pessoal mais tá chateado se não tiver no próximo Amazing é o J.K. Simmons fazendo o Jonah. Pois é, se for outro ator, tem que ser muito bom, né, cara? Porque o James é esse daí, não tem. É, ficou muito perfeito. Opa, agora eu vou acordar. Você vê que o Octopus também tem um poder de visão além do alcance ali? Que ele vê o Homem-Aranha lá na frente. Onde ela está? Ah, ela está muito bem. Vem cá. Aí, ó. Dois, três socos na cara, quatro. Ah. E realmente não. Ia acabar o. Ia acabar o. Quer dizer, teria acabado lá no banco, né? Mas se fosse aí, tinha acabado aí já. Pronto, fim. Toma essa, Ben Reilly. Nossa. Ah, as teias de impacto que ele joga. Fazer teia de impacto não é isso. Essa daqui é as bolinhas mesmo. É, foi bolinha, mas... Deixa eu fazer a diferença. Ela bate, envolve o cara em teia, faz uma cápsula de teia. Deixa eu fazer a diferença essa agroplante. Ah, deixa, mas faz direito, ué. Nossa senhora! Não deixar. Você sabe que eu posso cortar isso, né? Ô, droga! Eu esqueço do superpoder. Ele pode até mudar. Tipo assim, eu deixo, você faz direito, né? Tipo. Parabéns, parabéns. Não me diga, afinal todo mundo já sabe que o Pony gosta de Smallville. É verdade. Que puta sacanagem. Esmalhação, viu? Pô, até hoje essa cena ainda fica boa. Pois é, né? Vou dizer, é melhor, a cena é melhor que a do... Esse último filme do Wolverine, que também tem uma cena no em cima do trem. No trem, né? Essa aí é mais bem feita. Eu não assisti o Wolverine Imortal ainda. Não morre no final. O que é imortal? Essa não, piada pra esse filme é tão... Essa piada pra esse filme é tão velha a do filme Prometheus e não cumpriu-se. Eu gosto da Prometheus, agora eu tenho que cumprir isso. Essa cena do trem é boa pra caramba, né? Do metrô. É. Cara, eu vou falar que a primeira vez que eu assisti no cinema eu acho o Masco, ele joga a mulher e falei... Mas mesmo assim, se ele não for buscar daqui a uma hora, ela vai despencada ali de cima. Os dois. Vai quebrar um pescoço. Mais uma loira que ele quebra o pescoço. Alô, tudo bom? Aí ele... Ele derrota o George. Derrota o George R.R. Martin ali. Trem bala. Você vê que tinha um monte de gente que não tava atrás da faixa amarela, né? Porque... É engraçado que o... Que o Aranha rasgou o uniforme ali perto das costelas. Da porrada, mas quando ele arrastou no chão ali pra voltar pro treino, não arrancou nada. Agora, essa parte que eu adoro, porque ele joga a máscara fora aí. Uhum. Olha, já aconteceu de eu estar num ônibus quando eu era criança, aí eu cuspi o chiclete pela janela e ele entrar na janela de trás, sabe? Ah, essa é a desculpa que você vai dar. Então pode ser, né? Que... É, foi, mas pessoas justamente isso aconteceu. Olha, só pode ter acontecido isso. Ele pediu pros irmãos dele trazer uma reserva. É, são os irmãos dele, né? É. Cara, essa estratégia é muito boa. De usar os irmãos dele? Não, de colocar o pé nos trilhos. É uma piada. Mais alguma ideia brilhante? Você tem alguma? Tem! Nossa, eu tinha dado uma cotovelada nesse esse cara agora. Ele deve ser acidente do Clarim. Ele é a favor do de Jameson e com certeza volta no PT também. Tanto ódio no coração, Dante. Eu nunca entendo como é que ele consegue jogar tanta T e segurar toda, sabe? Aquela assim. É a mágica. Estratégia. Aquelas são finas. Do grego. Estratégia. Hein? As teias. Finalmente uma expressão, hein? Ó, a expressão. Uma das melhores, né? Mano? Aí você vê por que ele tem muitas expressões, aí... né? Porque fica feio pra caramba. Diga-se de passagem. Fala por... E é por isso que ele... Olha só. Tá bom, vai, não faz que coisa linda. Nasceu pronto. Bora vermos, apesar dos pesares, essa cena é muito foda, cara. Ah, sim? Ele segurou um trem, mano. Ah, sim. Ah, sim. Com outro ator teria ficado muito melhor, mas. Sim. Com um ator devia ter ficado muito melhor. Mas... Ó, até pra apagar esse. Agora Agora, vergonhosamente, você percebe, os caras segurando ele, você percebe que tem uma espuma fazendo a musculatura. Cara, seja, os computadores são falsos, são espuma. Se existisse YouTube, mais celular com câmera na época e tal, ia ser um... Oh, já era. Por isso que essa cena não pode mais ser feita igual desse jeito hoje. Você vê, até nos novos filmes, sempre que o Aranha passa, sempre tem alguém apontando o celular, filmando ele. Pois é. Vamos abaixá-lo com calma. Se fosse tudo bem, a gente não vai contar pra ninguém. Ah, tá. Eu vou postar no YouTube. Boa sorte. A sorte é que esse filme é de maio. O YouTube saiu alguns meses depois só. Mas mesmo assim, celular com câmera era caro pra caramba na época já. E tinha um pouco. Sim, né? Sim. É o mesmo para lá essas coisas. É mesmo tendo o YouTube, ia ser difícil alguém ter filmado. Inclusive, a gente. A câmera do celular não devia nem filmar. Pois é. Inclusive, a gente já falou no Tripcast que a gente fez sobre esses, sobre a trilogia, né? Que muita gente falou, ah, mas todo mundo viu o rosto dele, mas tipo. Ninguém sabe o nome dele, né? Como é que vai. Ele tem um rosto comum. Se você for descrever ele, cara, você tá descrevendo metade de Nova York. Pois é. Fazendo outra citação repetida, que eu não sei se foi só aqui ou só no grupo que eu falei. Igual no Ultimate. No Ultimate que. Ele tá brigando, ele acorda na mansão dos X-Men com. Ah, eu adoro essa cena. Sem a máscara. Sem a máscara, ele fala. Ele olha que tá sem a máscara. Poxa, será que agora todo mundo deve. Tem que saber que eu sou o Peter Parker? E um deles fala: é, a gente não sabia seu nome. A gente tá te vendo, mas não fazia ideia de quem é você, Malu. Eu não li a adaptação desse filme, mas eu achei legal que falou que o Dr. Octopus mata todo mundo. No livro. Quando ele fala, vai ter que passar por cima da gente. Falou, tá bom. Eu adoro já a solução que ele dá aí, cara. Que ele já abre caminho. Fácil. Tá bom. Beleza. Qual a dificuldade? Era pra ser alguma dificuldade? Oh, uns 4 ou 5 foram pela janela aí, vai. Tá bom, vai, pega. Pancada dessa deve doer também, hein? Porra. Essas transição, estilo filme de terror dos anos 60, né? 60 não, 40. Onde deixo? E chegou um entregador de gás, né? Onde que eu posso colocar? De água. De água. Ah, pô, põe ali, por favor. É engraçado ele guardar esse negócio em casa, né? Mais seguro, pô. Super seguro. É, com certeza. Se explodir, morre. A Nova York inteira vai ser destruída mesmo. É porque, tipo assim, é um negócio do trabalho dele, né? Não faz muito sentido ele ter isso em casa. Apesar que é um negócio extremamente valioso. Não, apesar que tem o ponto de que ele combinou com o Octopus, né? Pode ser que ele levou pra casa pra entregar o Octopus. Dar uma melhoradinha. Combinou com o Octopus o quê? De ser um aranha pra ele. Ah, mas ele já tava em casa aí, pô. Não, mas... Traz o aranha que tirou o trídeo. Enquanto o Octopus saiu, ele foi buscar o trídeo e deixou ele esperando. Ah, tá. Isso, justamente. E aí ele pegou o abridor de carta, né? Assim, posso te olhar nos olhos enquanto finalmente alguém prende um herói e tira a máscara antes. Finalmente alguém faz isso. Oh, meu Deus, você é o aranha? Eu, se eu tivesse aí, eu pensaria. Eu mandei ele atrás do Peter, ele traz o Peter vestido de Homem-Aranha. É, aí depois dele do... tirando o depois do aranha tirando uns fiozinhos de. Ele pegou Mary Jane. Não. De plástico ali dele. Ele só queria o trítio. Trítio? Ele podia falar, não, eu não sou o aranha. Ele me pegou e. Colocou essa roupa e me trouxe pra cá, eu não sei o que tá acontecendo. Ela vai morrer junto com metade de Nova York. Apesar que o Harry tá meio doido aí, não sei se isso ia ser suficiente, não, viu? Acho que assim, pela reação dele quando ele viu a cara do Peter, cara. Ele não tava acreditando muito. É. É, o James Franco é um bom ator, eu gosto dele. Coisas mais importantes do que eu e você. Quando ele não tá trocado. Eu tenho que impedi-lo. E é aquele que fez o papel pra ser o Peter no começo. O teste, né? É, ele fez o teste pro papel de Peter. Mas ele fica melhor ator quando ele interpreta sozinho. Você tem 7 horas. Já conseguiu o que queria pro seu projeto científico, agora me solta. Não posso te soltar, vai trazer a polícia. Sou obrigado a admitir que eu sempre gostei muito da atitude da Mary Jane aí. Ele não está morto. Tipo, mano, você já conseguiu o que você queria, por que eu tô aqui ainda, pô? Acredite. Você é bobo? Ah, porque eu sou um homem, você é uma mulher. Deixa eu fazer o meu negócio aqui, depois a gente conversa. Tô na seca, tem um tempo. Depois a gente fala sobre... A gente vai assistir ali uns hentai japoneses. Não, gente. Chega dessa. Até porque foi redundância, mas chega. Não importa. Vocês estão falando de superior aí o filme inteiro. Deixa eu fazer. Quase que ele mata o Homem-Aranha ou o Homem-Aranha ali, né? Ou os dois. É. Vai machucar mais gente desta vez. É um risco que estou disposto a correr. Mas eu não. Ah, não, de novo não. Ele é puxado tomado de novo. Ai, você me molhou. Ele levou o polvo pro habitat natural dele. Agora ele não tem chance. Aí ele, o Octopus vai começar a cuspir de tinta preta na cara do aranha. Aguenta aí, Mary Jane, se segura. Ela fala, tá fácil, viu? Era pra perna dela ter sido arrancada já, né, com essa corrente. A corrente sai desenroscando da perna. Foge! Ai. Deve ter doido. Ela quer imitar a Tia May? Eu acho que o Octopus poderia ter dado um tapa na cara do Peter em algum momento. Pô, ia ser clássico, hein? Oh, ia ser legal. Isso foi desenho animado. Tudo bem que o Octopus parecia a caveira. Ele tava preso. Pelo tentar, a caveira. Ele tinha tomado choque junto. É... Só é que os músculos falsos da roupa são de borracha isolada. Tá. Apesar que a roupa tá toda rasgada. O tentáculo é de metal, mas não é de ferro. É, claro, então o Octopus tomou choque por quê? Ele fez de algum metal não ferroso. Ok, né? Nossa. Não é só ferro que conduz eletricidade, não, né? Metal conduz. Não, mas não todos tipo metal. Tem alguns metais que não conduzem. Fio também conduz. Galera, eu acho muito bom. Fio? Doutor Octavius. Ah, fio. Fio é feito de quê? Não sei, mas é o fio conduz, é borracha. É o que eu vejo, a parte dele que eu vejo é borracha. Peter. Essa parte foi. Doutor, você ainda não sabe minha identidade. Veja o que está acontecendo. Ele olhou na cadernetinha dele lá. Não, você não sabe. Posso destruir. Não quero. Uma das garras do tentáculo some quando ele pega o Peter pelo pescoço. Ou finca no peito do Peter. Ou só abriu. Me disse. Ué. Não, são três garras. Então, só que ela não fica fechada, ela pode se abrir bem. Então, mas se ela tivesse aberto bem, tá pressionando o peito dele. Se ela tivesse aberto bem, dava pra ter visto ela pressionando o peito dele. Não sei, não tava mostrando. Ou então ela pode ir pra trás. É. Na hora que ele pegou, deu pra ver o peito. É meu sonho. Às vezes. Não presta atenção nessas coisas. Não, eu tô falando aqui à toa, né? Não, se for a pegar essas coisinhas assim. Ah, sim. Galera. Música do Frozen pra vocês, vai. Ah, se for pegar essas coisinhas, nem o filme presta. Não só do aranha. Não, ainda mais dessa época aqui. Tem razão. Escutem o que eu digo. Isso, ouve os tentáculos. Chama-se esquizofrenia, meu jovem. Esse pessoal que tem, vai. Esse pessoal não, que tem muita personalidade são tudo doido. Eu também acho. Todos os inimigos do Homem-Aranha, né? Eu não. Pense. A menos. Ah, no, nos filmes. Nos filmes. Afunde no rio. Um conversa com tentáculo, outro com duende, outro com enguia. O outro com lagarto. Ou... Acho que o Rino é o mais normal deles. Ele que chamou o Rino de normal pra alguma coisa é um problema grave, hein? Vocês falando que eu só reclamei, eu gostei do Rino nesse novo filme. É, ele apareceu pra caramba no filme, né? Mas foi a melhor coisa. A Jenny descobriu. Ele fala, você entendeu agora, sua madinha? Quanta agressividade, Dante, que é isso? Ah, por isso que foi um não... Pois é, por isso. Olha lá, lá, aí. Olha a expressão! É caraca! Esse. Ele não sabe fazer expressão facial. Entendeu? Não. Na hora que faz, ele fala, não, não faz. Fica quieto mesmo. Isso, que pesado. Aí o meme que você falou, o meme da latirinha que você falou. Tá pesado. Você me ama? Amo, agora sai daí. Aí o cara já sabe fazer uma expressão de dor com sofrimento, tudo junto aí, né? Ah, ele é ator, né, pô? O Molina é ator. Quer comparar o Alfred Molina com o Bocobem, mas ali. Com quem? Bocobem. Ah, Bocobem. Você me ama. Cala a boca, mulher. Mas disse que... Você viu que depois desse filme aí ele trabalhou pra caçamba, né? Eu não vou morrer como um monstro. Bom, um dos filmes que eu gosto dele é que Minha Vida em Preto e Branco. Acho que Preto e Branco disfarça a falta de atuação dele. Eu gosto do Trovão Tropical. A versão Guerra Civil do cinema. Trovão Tropical ele aparece? É, um dos trailers. Parece. Ah, tá, não lembrei. Robert Downey Jr. lá. Como é que é o nome? Que é a versão da Guerra Civil. Teia na nuvem. Total. É a nuvem voadora. Nuvem voadora, voando. Fazendo o que ela sabe voar. Viu como você destrói um sol? Já joga ele no rio. Ele apaga, ele é fogo. Aí eles vão ficar nessa teia aí até o próximo filme. Até o próximo filme. Que desnecessário, né? Senta no banco da praça pra conversar, gente. Vai ver o Carlos Alberto tava lá. Só sabe que não podemos ficar juntos. Tinha um carinha no telefone falando os negócios, aí o Peter repetia sem querer o que o cara falava, né? E a Mary Jane é a velha surda, né? Então o Peter é o Apolônio. Amei. Apolônio Patrick. Apolônio. Ai, tá fantástica essa versão. É muito mais trabalhoso, né? Colocar na rede. Nem deve ser tão confortável, convenhamos. Pra ele deve ser, porque ele gruda, mas e pra ela? Na verdade a teia gruda, né? Então não é confortável porque ela tá presa numa posição lá, né? Peter, é agora, fora, espera uma hora. A imagem que o Johnny e os caras colocaram no post outro dia lá. Peter prendendo ela na teia, falando, ah, agora. Ah, tá do McFarlane, né? É. Mais no post aí, olha aqui. Faz trabalho pra ele. Olha, ele pula igual um, sei lá, um lobo. Um lobo? Ah, lobo. Como eu sou burro aqui. Até eu peguei essa referência mais rápido. O negócio que eu acho legal nesse filme é que acontece muita coisa. Normalmente é característica de... Ué, por que que você não gosta do 3, então? Eu falo assim, é a característica de segundos filmes, né? Normalmente eles continuam a história e abrem gancho pra um monte de outra coisa que vai fechar no terceiro, né? Tanto que Star Wars Episódio 5 é o que eu mais gosto. O 2 é uma bosta, mas o 5, né? Considerar só o que conta. O 4 também é bom, pô. Não, o 4 é... Essa 4... trilogia original é boa. Sim, mas eu falo assim, da trilogia original, o que eu mais gosto é o 5. Império Contra-Ataca? Exatamente, taca aquele cara maligno. Nossa senhora. Ou bom, né, já que o Império tá contra ele. Quem é? Filho. Mais uma risada maligna no Mone agora, pra substituí-lo. Tcharam, surpresa. Sete anos de azar. Eu vivo em você, Harry. Agora é a sua vez. Ah, não, peraí, não quebrou o espelho ainda. Fazer um Homem-Aranha para... Você achou que o espelho tinha quebrado e o pai dele tava esperando do outro lado? Não, ó. Eu tô me antecipando, Realmente, tá quebrado sim, porque não. Não tá mostrando o braço dele, então. Com defeito, tá quebrado. Olha aí. Fala, a única coisa que tem evolução nesses três filmes é a história deles dois aí. Tanto que se preocuparam até em trazer o Dafoe de volta pra esse filme. Como assim o romance do Peter? O romance do Peter e Mary Jane vai sendo trabalhado nos três filmes. Não, é mentira, não é? Não, não é verdade. Você vê a evolução do personagem do amigo bobão que ele era no começo. Passar pro cara revoltado assim. Até virar um vilão no terceiro filme, que não é lá essas spoiler, coisas, mas spoiler. Não deixa de ser vilão. Não é um vilão, é um vilinho, né? Ai, meu Deus do céu. Power Rangers. Ai, meu Deus do céu. Power Rangers tem a força. Vai cair. Aí explode e acaba. Aí explode. Ah, e você será que que será que esse botão faz? Ele aperta e... Já era. Pô, imagina se o Tridium que ele tava guardado lá explode. Ah, não vai acontecer nada, ele chega na... nessas explosões das bombas aí. Nossa, um planador. Se fosse em formato de skate seria... Nossa, mais interessante. Muito mais legal. Ele vai fazer uma upgrade, coisa, né? Legal. Nossa, eu fico imaginando essa cena se fosse num desses últimos dois filmes do Aranha. Ela correndo na praça vestido de noivo. Nossa, o filme é uma bosta. É... vergonha alheia total. Como é que pode? Como é que é? Você fala que se tivesse nesse filme ia ser ruim? Mas não é assim. Nesses três filmes não. É bom. Se tiver no 2, os outros dois é ruim. Eu gostei do Espetacular Homem-Aranha. Aí é um detalhe. Não, eu tô falando o geral. Ah, tá. Uma coisa legal é que o Harry tá com a gravata verde. Com a borboleta verde. Cara, eu acho muita sacanagem deixar o cara no altar. Termina com o cara antes, né? Mas é porque ela se decidiu na hora do casamento, pô. Ah, não, velho. Tá parecendo o Peter. É muita sacanagem. Não só o cara, deixar a mina no altar também ia ser muita sacanagem. Casa com a senhora de uma vez, aproveita que a mulher tá lá em cima, casa com ela. É bonitinha mesmo? Fica aí, pô. Tem o seriado Happy End. No primeiro episódio o cara vai casar com uma mulher e chega a esposa dele de patins e fala: não vou casar não, na igreja. E sai com o novo namorado dela. É essa piada que o Jameson faz é a melhor do filme todo, cara. Não, não é uma piada, é um fato. É, uma piada. Liga pra mulher lá do buffet. Olha o Magali adorando essa cena a cada instante. Nessas horas, os roteiristas das novelas mexicanas levantaram e bateram palmas. Eu acho Maria que foi... do Mar, Maria do Bairro. Eu acho Maria que foi Joana. Acho que foi meio desnecessário colocar ela noiva com cara, casamento, essas coisas. Eu acho que foi meio... Sei lá, foi meio desnecessário. Eu fiz o que tinha que fazer. Mas eles vão poder fazer a melhor piada do filme, que foi do caviar. Peter, eu não posso viver sem você. É, né, sua safada? Só porque você descobriu que ele é o Aranha. Pois é. Terceira, é. Caramba. Maria Teia. Sua Maria. Deu pra ver Maria a foto. Super-herói. Maria Teia. Deu pra ver a foto dela lá que vocês comentaram antes. Eu e realmente o cabelo tava bem mais vermelho, né? Sim. Mas não pode respeitar. Então eu falei, água de salsicha, tá? Saindo a cor. Eu sei que vou correr. Tá saindo, né? Tá... Cada banho vai clareando. É errado vivermos as coisas pela metade. Não, tá terminando esse filme aqui e tal. Eu tô achando legal e tudo mais. Só que eu tô pensando que daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai fazer do Homem-Aranha 3. Vai ser um sofrimento tão grande, cara. Que nada. É tanta bobagem que a gente vai ficar falando o filme todo. É. Eu lembrei agora do Peter beijando a Gwen lá na praça. Ah, não. Não acho que está na hora de alguém salvar a sua vida. Entendi. O Peter beijando... Ah, no terceiro filme, é. É. O pior é ele dançando no bar, vai. Na rua. Obrigado, Mary Jane Watson. Ah, agora eu sou mal, deixa eu colocar o cabelo aqui no olho. E vestir de preto. Eu não sei porque tem que beijar dando tranco no pescoço. Dá pra não, ela não tirar a mão de novo igual nos outros filmes. Ela não sabia se a mão ficava, saía, ficava, saía. E aí o final, é do primeiro ou do segundo filme que o final parece propaganda de convênio médico, tipo da Mil. É o segundo agora, né? Que vem os helicópteros acompanhando ele. Ah. Parece propaganda da Mil, não sei explicar. Já acabou de ser picotado. Ainda bem que na versão 2.1, depois dessa cena dele se balançando, ainda a câmera voltava pra Mary Jane, mostrando quem é a dona do filme. Ah, é? Essa daqui mostra, não mostra, não? Mas mostra aí. É na 2.1. Não, mostra o rosto dela no final, olhando. Nossa, acabei de ver, pô. Isso aí, terminou. Então, fechamos o programa aqui. Vamos dar umas notinhas para o filme. Quem quer começar aí? Ou tanto faz? Não sei ninguém. Me deixe por último que eu vou abaixar a média. Tá, então eu vou começar. Como eu comentei 3 meses atrás, mais ou menos, quando a gente fez o programa lá do Espetacular Homem-Aranha, eu comentei lá quais as notas que eu daria, então não irei me contradizer, certo? Esse é o filme que eu mais gosto do Homem-Aranha, como recentemente a gente colocou lá no grupo, né? O top 5 de cada um. Esse é o que eu mais gosto, então eu vou dar uma nota 10 pra ele. Bom, eu não lembro o que eu falei quando a gente fez isso, sinceramente. Nem lembrava o que eu tinha feito, porque minha memória de bichinho de aquário não me deixa lembrar. É porque você não participou, foi eu, Magari e o Dante. Ah, que bom. Mas esse entra fácil no... com o meu favorito da Aranha também, também vou dar 10 pra ele. Que é isso, hein? Senhor Dante? Eu me encaixo na situação que o Mônio falou anteriormente. Não, na verdade, faço, eu acho que só eu que dei a nota, porque o Magari me perguntou então assim. Beleza. Só pra eu. Porque eu dei a nota pro filme, ele perguntou, tipo assim, só pra ter uma ideia, que nota verdade. Que você daria pra. Aí eu falei. É verdade. E obviamente eu ouvi isso de novo hoje, porque eu não lembraria. Acho que não, nem tem tanto o que falar assim sobre o filme. Acho que a gente falou bastante sobre essa trilogia antiga no bate-papo da Fast Comics. Então, quem não viu, vai lá e assista, por favor. Mas é um filme que eu gostei bastante. Acho que não tanto quanto o primeiro, apesar de algumas pessoas acharem melhor, né? Eu acho que ele foi, né, o primeiro, não adianta, assim, foi muita inovação, assim, né, como pra quem nunca tinha visto um filme do Homem-Aranha, né? Então ele acabou sendo o que mais me pegou. Mas pra esse, considerando tudo, acho que eu dou a nota de 8. Muito bem. Presto. Esse é o filme que eu mais gostei, assim, dos 5 que saíram até agora, sem contar o dos anos 70 que eu não assisti. Mas eu dou uma nota 8,5 pra ele. 8,5, muito bem, Magari. Pra mim, esse aí entra fácil no meu top 10. Filme. 10. Eu vou dividir o filme em dois. A parte do romance. Do Aranha? Exatamente. Eu vou. Porque eu tô contando alguns episódios do Spider-Man também. Ah, tá. Eu vou dividir o filme em dois. A parte do romance, tem dois atores. Tem um ator ridículo, dois atores sem química, uma droga. Eu queria dar zero, mas eu vou dar dois. Pra poder ajudar na média ali no final. E a outra, os outros 15 minutos, que eu acho particularmente fantástica, tem o Alfred Molina, que é um baita ator, a história, o desenvolvimento do Harry, que é a única coisa que se desenvolve bem nos três filmes, pra essa parte eu dou 10. Somando com os dois lá, é 12 dividido por 2, então nota 6. 6. É, não é uma nota ruim, considerando. Não, não é ruim. Então esse filme ficou por 15 minutos. Graças aos 15 minutos que salva. Então o filme ficou com uma média de 8,5. Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode finalizar? Óbvio, eu mantive a média, como sempre. Pois é, né? Não precisa nem todo mundo fazer nota. Média, só me perguntar qual que é a nota. Qual nota que você dá pra prestar, então? Essa vai ser a média. Bom, então fechamos aqui. Semana que vem a gente tem mais um Trip View Classic, mais um Trip View. Então, até mais. Até. Até. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Here comes the Spider-Man.